Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro Bollywoodcast. Vocês vão perceber que o comecinho do áudio ficou um pouco cortado por causa do programa que não gravou muito bem, mas nada que atrapalhe o podcast. Então, que vocês se divirtam muito. Carol, do Divaniano. E eu sou a Isabela, do Mania de Bolly. E para começar, a gente tem que explicar por que que o podcast mudou de nome. Antes era Bollycast, agora é Bollywoodcast. O que aconteceu basicamente é: existe um Bollycast. E nós estamos Que não é nosso. respeitando as pessoas, não é mesmo isso? Pois é. Então, Não era o assim. nosso podcast, né? Infelizmente. E é um podcast longo, assim. Eu acho que tem uns, sei lá, uns 100 podcasts gravados. Então, vamos respeitar, né, a propriedade intelectual alheia. E a gente mudou porque, pelo que a gente pesquisou, não tem nenhum Bollywoodcast. Então. Sejam bem-vindos ao primeiro Bollywoodcast e terceiro podcast de uma forma geral. E se tiver um Bollywoodcast, pode ter certeza que no próximo podcast a gente vai inventar um novo nome também, até encontrar um que não exista. Exatamente. O importante é respeitar a propriedade intelectual, não é mesmo? Maravilha. Hoje a gente vai falar dele. O homem, a lenda, o sonho, a fantasia. Me dê outras palavras, Isa. O amor de toda mulher que sonha. Sei lá, já não sei mais o que dizer. Dele, Shahrukh Khan. Então, de onde a gente tirou a ideia de falar sobre o Shah Rukh Khan? Na verdade, desde que a gente começou o podcast, a gente já tinha interesse em fazer algum episódio sobre ele. Porque, de uma certa forma, tudo termina no Shah Rukh Khan. E para muita gente, tudo começou com o Shah Rukh Khan. E foi o caso de nós duas. O meu primeiro filme foi Kahona Ho e o seu foi qual mesmo? Ashok. Né? Então, tudo começou com o Shah Rukh Khan, tudo continua com o Shah Rukh Khan. Óbvio que a gente conheceu muitas outras pessoas, a gente gosta muito de outras pessoas, mas ele é realmente uma parte integral aqui da experiência de cinema indiano no Brasil de uma forma geral, né? Então, Isa, conta pra gente, como é que você conheceu o cinema indiano e, por consequência, o Shah Rukh Khan? Da época dos falecidos DVD, gente. DVD, CD, a gente não lembra mais. Aquele negócio que você botava para assistir filme e alugava na locadora. Minha mãe alugou o Ashoka, né? O filme chamava Ashoka. E assim, minha mãe gosta muito de assistir filme, mas eu não. Mas eventualmente, eu assisto algum filme na vida. E acho que foi um desses. A gente sentou para assistir junto, uma raridade. Parece até que, né, coisa do destino, né? Olha, acreditando nessas coisas. E o filme foi a coisa mais doida que a gente viu, porque assim. Era um musical, e eu e minha mãe, a gente tem uma história de gostar de musicais. E só que era uma coisa muito louca, porque a primeira música, se eu não me engano, a segunda, né? Porque a primeira é com a Kareena Kapoor. A segunda música, que é aquela. Ah, é a Roja. A mulher fica trocando de roupa a cada 2 minutos de música. E eu e minha mãe, a gente ficava se olhando uma pra outra assim, O que que tá tipo, acontecendo? essa pessoa tava com outra roupa, deu um corte de câmera, ela já tá com outra. Que é isso que a gente tá assistindo? Ah, e sem contar com também na música da Kareena Kapoor também, que tinha. Tem uma parte que tem tipo uma mulher, um homem, um cantor, que começa a gritar. E aí eu ficava olhando pra minha mãe, e a gente ficava se olhando assim. Tem uma música também que era com uma mulherzinha de uma vozinha muito fininha, mais fininha do que da Shreya Ghoshal, por exemplo. E a gente também ficou como impressionado. Enfim, me marcou muito pelas músicas e porque no final das contas a gente gostou da história. A Você gente tinha quantos gostou. anos? Eu tinha 12 Meu anos. Deus, que bebê! Eu tinha 12 anos e a gente comprou aquilo ali. Enfim, eu gostei muito do filme e aí eu tive que mostrar para todas as pessoas que eu conhecia, mentira, para as minhas amigas. E aí eu lembro que a mãe da minha amiga só assistiu o filme e falou. Mas Isabela, esse homem é maravilhoso? E minha mãe com a mesma reação, né? Enfim, todo mundo com o mesmo estado de ânimo. E o YouTube fez o resto do trabalho, porque vídeo, música, fez todo o resto, né? Porque na época, o que que eu ia fazer? Não tinha como alugar mais DVD, né? Mas enfim, eu passei. Minha primeira ligação com o cinema indiano não foi com o cinema indiano, e sim com a música, né? Ah, é Porque era a verdade. E coisa até que mais hoje, fácil né, acesso. Isa? Até hoje. Até hoje, de fato. Porque eu tenho esse problema. Eu assisto filmes, mas eu assisto assim, quando eu quero, como eu quero. Isso não é um problema, isso é uma característica. É um problema quando você sabe que tem um bando de filme que você tinha que ver pelo bem da sua carreira de fã e você não tem saco de ver. Carreira de fã. O quê? Tem carteirinha e tudo. Tá sabendo, não? E me diz uma coisa, nesse primeiro contato, o que que te interessou no Shah Rukh Khan? Porque eu não vi esse filme, então não tenho ideia do que você tá falando. O que me interessou no Shah Rukh Khan, na verdade, não foi no Shah Rukh Khan, inicialmente. O que que aconteceu? Tinha só o YouTube, então eu ficava vendo músicas. E, por exemplo, na locadora surgiu outro filme que eu identifiquei como indiano, que por sinal é o Mangal Mangal Pandey, Pandey, sabia. com Amir Khan. Então foi o segundo filme que eu aluguei, também assisti assim umas 55 vezes, no mínimo. E o que que aconteceu? Quando eu entrei no Orkut, numa comunidade de cinema indiano, que era o cinema indiano no Brasil, e eu fui vendo, conseguindo ter acesso a filmes e dados. O fato de o Shah Rukh Khan ter sido o primeiro cara que eu vi fez com que eu tivesse um carinho muito grande por ele. Sabe aquela coisa do tipo assim, ele é um rosto que me traz conforto? Aquela sensação de casa, né? De lar. Você tá de noite, chegar de madrugada, abrir o YouTube e ficar botando aquele vídeo do Kabhi Khushi Kabhi Gham no replay, sabe? Aquele. Mano, que sarrelinha. Bota no replay. É tipo isso. E você se sente em casa. Era mais ou menos essa a sensação que eu tinha com o Shah Rukh Khan. Fofura, gente. Assim, a minha história com ele foi um pouco diferente, assim. Eu era mais velha do que você tinha 12, né? Mas pouca gente começa no cinema indiano com 12. Eu tinha 17, eu tinha acabado de entrar pra faculdade. Eu sou psicóloga com a gente, Delícia. né? Eu acho que começou a passar comercial de Caminho das Índias. Não, Caminho das Índias era a novela, não era? Caminho das Isso, Índias. Caminho das Índias. E Um terror. aí. Primeiro que eu gostei da música do comercial, porque era, eu acho que era Kadirari, não era? Com certeza. É, Essa era música aí. Kadirari. Deu saco. Ai, gente, eu amo essa música. E eu gostei muito, falei, gente, que coisa diferente. E eu usava um programa que hoje em dia é pago, então ninguém usa mais. Mas na época todo mundo usava, que era o Leste FM. E no Leste FM Nossa. você não conseguia ouvir exatamente a música que você queria, igual a gente faz hoje com o Spotify, por exemplo. Mas você conseguia ouvir rádios. Aí, eu lembro que eu descobri assim que a indústria de cinema chamava Bollywood. E por causa de Kadirari eu queria ouvir outras músicas, né, parecidas. É engraçado, né? A gente se ligou pela música, apesar de ser Pela muito música. diferente. Sim. Aí eu lembro que eu Acho que é por fui. isso que os filmes continuam sendo musicais, né? Olha o apelo. É verdade. É o que mais puxa, né? É o que te mantém de alguma forma. Aí eu lembro que eu Sim. joguei Bollywood assim na rádio, fiquei ouvindo umas músicas. Assim, foi uma experiência um pouco mista, porque tinha umas músicas legais, mas tinha muito Lata Mangueska. Umas coisas que, se você não tá educado ali na área, você acha muito estranho. Gente, que estranho, essa mulher miando, né? Coisa Que essa mulher tá esquisita. gritando? Só que começou a tocar Calvona Ru. E eu fiquei muito emocionada. Eu não tava entendendo nada, não sabia o que queria dizer. Mas eu achei a música muito bonita, sabe? O som dela é bonito, a voz do Sonny Negrão é muito bonita nessa música. Eu fiquei muito encantada. Tem uma emoção, né? Tem. Ele interpretou muito bem essa música. Aí eu lembro que eu saí correndo, aí eu joguei no YouTube, né? Calvona Ru. Aí eu achava que o Shah Rukh Khan cantava. É claro, quem nunca? E eu, gente, sabe quando você não tá entendendo o clipe? Gente, que clipe é esse? Porque acontece umas coisas nada a ver, né? O Shah Rukh Khan tá cantando na ponte, aí do nada ele tá dançando com a Preeti Zinta e dando uma rosa Ele pra entra no ela. elevador. Ele entra no elevador. Eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. Aí eu joguei de novo, assim, só que no Google mesmo. E aí que fez a diferença, porque eu abri a Wikipédia e eu não era muito boa, assim, de inglês. Eu tinha feito curso, mas eu não era fluente, assim, não tava acostumada a ficar lendo em inglês. E eu tive uma certa dificuldade de ler na Wikipédia. Aí eu comecei a ler, eu falei, ah, é um filme. E na Wikipédia, em inglês, inclusive isso é uma dica, nunca leiam a Wikipédia em inglês de um filme que vocês nunca viram. Eles contam o Nunca, nunca. filme inteiro, até o final, eles dão spoilers de todas as cenas. É muito absurdo, Carol, porque às vezes ele tá contando a história bonitinho, você tá lendo a Isso, progressão isso. sem spoiler. O último parágrafo é justamente o spoiler que estava faltando. É sempre assim, você tá lendo, lendo, lendo, e aí ele mata a esposa. Você fica, o quê? Exatamente. Exatamente. Só que assim, eu comecei a ler e foi uma leitura lenta por eu não estar acostumada com inglês. Só que eu fui emocionando com a história. Era muito engraçado, porque eu não tava entendendo exatamente o que estava acontecendo, mas eu fui achando a história emocionante. E aí, quando acabou, quando eu acabei a leitura e eles deram o spoiler do filme, eu comecei a chorar. Parecia que eu tinha lido um livro. tava, nossa, tal. Eu falei, gente, eu preciso ver esse filme. Aí eu fui atrás, consegui baixar. E eu lembro que eu fui assistindo. E pra mim é muito legal isso até hoje, porque eu fui registrando, assim, num tópico de um... Era um grupinho fechado, uma comunidade no Orkut que só tinha eu e as minhas amigas. E eu criei um tópico que eu fui contando o que que tá acontecendo. Tem até os prints no blog. E aí eu tenho as minhas exatas primeiras reações a cinema indiano todas registradas, né? Eu ficava, na hora do Pretty Woman, o que que tá acontecendo? Por que tá tocando o Pretty Woman? Onde que eu encontro isso? Porque eu preciso ver isso. Foi muito engraçado. Só que eu lembro que quando chegou uns 20 minutos de filme, eu tive que voltar pro começo, porque por o meu inglês ser muito ruim, eu não tava entendendo o que que tava vendo. Então, assim, Calhoun na Rua tem umas, sei lá, umas 3 horas e meia, né? Ou umas 3 horas, alguma coisa assim. Eu vi Calhoun na Rua em mais ou menos 6 horas. Porque eu ia vendo algumas cenas, aí o que eu não entendi, eu parava e jogava no Google Tradutor. E foi indo assim. E eu chorava, eu ria, eu não tava entendendo as inserções musicais, só que as da segunda metade foram me emocionando muito, né? Que são as músicas mais emocionantes e tal. E eu me apaixonei completamente pelo Shahrukh Khan. Pelo Shahrukh Khan não, né? Pelo Aman, que era o personagem dele. Sim. Que durante muito tempo, assim, pra mim o Shahrukh Khan era o Aman e acabou. Não importava que outros filmes eu visse dele. E aí começou. Ele é bem... Fiquei pra sempre, estou aí até hoje. Não acho que a Runa Ron um filme tão bom quanto eu considerava antigamente. Mas ainda sim, tem uma ligação emocional muito forte e estamos aí, né? Vivendo e amando até hoje. É bem... É marcante, né? Uma coisa muito louca. É. Ah, é muito estranho. É que é um estranhamento envolvido por encantamento, né? Aquele estranhamento que você não fica, nossa, que coisa estranha é. O que que é isso? Sim, nem todo mundo tem isso. Tem gente que só fica no estranhamento, né? É, acho que muita gente, a maioria, tá? A maioria, mas eu vejo que quem entra no encantamento não consegue mais sair. Então sempre vai gostar um pouco. É, somos todos nós, né? Essa pequena comunidade. Sim, mas não necessariamente. Eu acho que nós somos bem ativas até nesse aspecto, porque tem muita gente que gosta, mas é aquela coisa assim, de, tipo minha mãe. Uhum. Assiste um ali, nem sabe o nome. Ela confunde a Madhuri Dixit com a Kajol, tá tudo que? Bem? Sim. Mas é possível. Ela confunde. E tá tudo bem, entendeu? Ainda tô um pouco chocada com isso, mas ok. É, outro dia ela pra mim, ah, filho, eu quero tanto ir reassistir aquele filme que é tipo um guarda real, e aí tem aquele cara que não sei, então, entendeu? Ela não sabe o nome de ninguém. Ela só sabe que é com a Amitabh Bachchan, isso ela lembra, né? E aí, voltando ao tema do Shahrukh, porque a carreira dele é vasta. É, são muitos filmes. Há quanto tempo ele já não tá aí nessa indústria, né? E passou por diversas fases, não é mesmo? Sim, o Shahrukh Khan, ele começou a carreira dele em 92. Os primeiros filmes da carreira do Shahrukh Khan, eles são uma questão, assim, porque durante muitos anos eu não quis assistir, e eu comecei a assistir esse ano. A Isa nem assistiu, né? Eu não me aventurei nesse lado, porque assim, eu não sei se eu já mencionei isso em podcasts anteriores, mas eu preciso mencionar em algum ponto. Antes dos anos 2000, é uma área que pra mim é um pouquinho terreno do qual eu não me aproximo. Então, é um terreno perigoso. É, pra mim é algo assim, aproximar com cuidado, fera, perigosa na frente. Então eu prefiro evitar. Sim, dá pra compreender. Mas assim, eu tinha a mesma posição que a Isa, e sinceramente eu acho que é uma posição boa durante um bom tempo. Até você se habituar com a linguagem, com os atores e tudo mais. Porque se você no começo é exposto a esses filmes, isso aconteceu comigo, por exemplo, com Anjan, que é de 94. Eu vi bem no comecinho, assim, da minha ligação com o cinema indiano, e eu odiei. Não fazia sentido, eu só queria morrer, eu queria que todo mundo morresse pro filme acabar logo. Eu lembro. Nossa, eu lembro muito. Eu falei muito, muito mal. Nossa, falei muito mal de Anjan. Eu acho que eu ainda falaria. Mas o estranhamento não é mais tão grande assim quanto era na época. Mas eu lembro exatamente desse dia que você tá falando. Era você e o Pedro assistindo ao filme juntos. Uhum. E eu nunca vi tanto ódio sendo jogado pra cima de um filme. Tá, era algo gostava de tudo. Estou assistindo. Exatamente isso. Só que o que aconteceu? Esse ano eu comecei a voltar aos filmes, né? Porque eu sou um pouco nerd de cinema indiano. Então eu preciso conhecer as coisas mesmo que eu não tenha muito interesse cultural nelas. E aí eu assisti dois dos grandes filmes do início da carreira dele. O primeiro foi Dar e o segundo foi Bazigar, né? É, postei isso no Instagram em algum momento. E o que aconteceu? Eu achei maravilhoso. Eu amei. Inclusive, neste momento, eu estou considerando Bazinga a melhor atuação da carreira do Shah Rukh Khan. Sem tirar. Mentira? Tô falando. Sem tirar nem pôr. Meu Deus. Assim, primeiro eu vi Dar, então eu vou contar um pouquinho de Dar para você ter um pouco de ideia e diferenciar do Shah Rukh Khan que você conhece. É, nesse começo da carreira, o Shah Rukh Khan, ele fazia basicamente o papel do maluco perturbado psicologicamente. Tipo, onde é? É, exatamente. Eu acho que esses três filmes que eu tô falando, que é Dar, Anjan e Baziga, ele é um maluco perturbado Eu psicologicamente. acho até que é por isso que ele até hoje faz piadas com em relação à aparência física dele, né? Como Um assim? homem com a minha aparência conseguiu ser um herói. Ah, com certeza. Porque era isso que davam para ele, assim. Ele não era ali o principal. Tanto que em Dar, o mocinho é o Sunny Deol. Momentos. Meu Deus. Em Baziga. É, Baziga não tem mocinho. Nossa, esse filme é realmente muito bom. Cada vez que eu penso nele, vem uma coisa nova. Em Anjan, o mocinho não era importante. Era mais ele e a Madhuri mesmo. Era mais a loucura dele, né? É. Da Mas Madhuri. o que que tem em comum entre esses filmes que é super interessante? Você entende todas as motivações para ele fazer todos os absurdos que ele faz. Então, em Dar, o que acontece? Tem a Juhi Chawla, que é apaixonada pelo Bob. Não, pelo Bob não, pelo Sunny Deol. Seria melhor se fosse o Bob, mas tudo bem. E aí, eles são apaixonados, têm esse amor, e o Shah Rukh Khan é obcecado por ela. Então, ele passa o filme stalkeando a Juhi de uma forma assustadora. E é isso que é legal desse filme: é assustador de verdade, não é aquele bizarro de filme antigo. Sei. Se você fica com medo por ela, tem umas cenas assim que, por exemplo, tem uma cena que é o aniversário dela, e aí tá ela lá com a família e tal, com o Sunny batendo parabéns, e aí cai a luz, e a família dela sai para ir procurar lá o disjuntor, né, para consertar. Só que ele que cortou a luz, ele chega no escuro, e a cena aparece no escuro, beijando o rosto dela, passando a mão nela. É um negócio tão assustador. Tão Gente. assustador. Eu achei maravilhoso. Tem uma hora que ele risca o nome dela com um punhal no peito. Caramba! É uma cena mais maravilhosa do que a outra. Claro, assim, que tem aquele exagero de Bollywood, algumas cenas acabam sendo engraçadas. Tem Só música também? tem. Inclusive, eu achei bem boas, assim. Todos os musicais de Dario eu achei bem legal, mas geralmente são da Juhi com o Sunny. Tem um só deles dois juntos e é, obviamente, uma fantasia do Shah Rukh Khan. Mas o que é muito legal? Você entende por que que ele é assim. Então, eu vou falar isso que eu não considero um spoiler, porque já no começo do filme eles mostram, né? Bem coisa rápida. Ele fica ligando pra mãe dele pra contar que ele tá apaixonado por essa menina e tal. E a mãe dele morreu quando ele era criança. Eita, É. lerê. Então, é muito incrível, é muito maravilhoso. Então, você já entende que tem um herói que é perturbado, que tem questões. E toda a loucura dele vai aumentando, assim. Ele não começa no volume 100. Ele começa devagarzinho, aí quando ele percebe que ela é apaixonada por outra pessoa, ele começa a ficar mais violento, mais agressivo. É muito interessante. Ele atuou super bem, assim, dentro de uma proposta de Bollywood. A gente não pode avaliar uma indústria pegando como referência outras, né? Então, dentro do Sim. que Bollywood se propõe, ele atuou muito bem. É um filme muito legal. Mas o que eu mais gostei foi que realmente dá medo. A coisa vai crescendo. É, isso é interessante. A gente gosta quando dá medo, né? É Porque interessante, tem porque a uns proposta é filmes. essa, né? É porque tem uns filmes assim que você fica rindo, assim, você não entra na É. ideia do filme. Acho que a maioria, né? É isso que eu ia falar. Pois é. Só que ali eu senti, assim, o desespero da Juri. Aí eu terminei de assistir e falei, meu Deus, eu perdi esse filme, né? Esses anos todos, mas eu acho que eu não perdi. Se eu tivesse visto antes, não teria sido legal. E aí, com Bazigra, foi que, nossa, eu não sei explicar o quão maravilhoso é esse filme, o quão maravilhosa a atuação de Shah Rukh Khan. Não vou falar muita coisa, porque tudo nesse filme é spoiler. Porque tem tanta coisa para você se assustar, sabe? E percebendo. Mas o que acontece basicamente é que o Shah Rukh Khan teve a vida dele destruída por um personagem, que é um homem muito rico. E aí a mãe dele enlouqueceu, teve questões com a família, né? Tudo deu muito errado por causa de um personagem X. E o filme inteiro é basicamente a vingança dele desse personagem. Mas por que que é legal? Ele tá, mais uma vez, né, repetindo o que aconteceu em Dar, ele não é aquele vilão clássico que tá fazendo mal porque ele tá fazendo mal. Então ele fica triste, ele fica entre uma decisão e outra, ele fica meio mexido com as coisas que ele tá fazendo, tem hora que ele fica em dúvida. Então, ah, agora eu tô apaixonado pela fulana. Eu levo adiante, não levo adiante. É muito legal, assim, porque é muito real. E ele passa. Gente, esse filme é muito interessante, porque ele te engana um pouco, assim. Então, no começo tem uns musicais que são um pouco românticos, que são um pouco de comédia até. Eu gosto muito do Shahrukh sendo engraçado. E aí depois vai entrando numa coisa sombria, aí depois do sombrio vai entrando numa coisa de suspense e você não entende o que esperar do personagem. Gente, é maravilhoso, assim. E para quem tem essa experiência de sempre estar prevendo o que está acontecendo nos filmes indianos, você não saber o que vai rolar, né? Foi o que aconteceu tanto em Dhar quanto em Bazigar, Base. é muito diferente. Interessante. Sim, recomendo que todo mundo veja. E para mim, o que foi mais legal é porque eu tive uma experiência completamente diferente com um ator que eu conheci pelos filmes mais recentes. Eu conheci um novo ator que eu não tinha tanto acesso pelos primeiros trabalhos. E sinceramente, eu fiquei apaixonada assim, pelo Shah Rukh Khan como ator. Não esperava isso tudo. Interessante. Acho que você não esperava esse tipo de comentário, né? Não, quando a gente chegar em fases mais futuras, eu explico por quê. Só que assim, nada disso quer dizer que a Anjan não seja um lixo, tá, gente? Então Não, você. não vejo um anjão. É, não vejam a Anjan. Mas eu lembro que eu vi aquele dele com o Salman, que é Karan Arjun. Gostei, achei legal. Eu ouvi, inclusive, um episódio que eu falei que o filme é horrível, mas eu não tenho essa lembrança de ser tão ruim. Eu gosto muito de filme de reencarnação, você gosta? Eu gosto. É aquele guilty pleasure, né? Eu gosto. Não, pior, pra mim nem é guilty pleasure. Eu vejo que é reencarnação, mas eu fico muito Adoro. feliz. É, eu gosto bastante de quando mexe com essa misticidade, né? É, eu não sei. Eu acho que é Misticidade. diferente, assim. Só que pra eles é tão normal, né? Parece que eles já têm um know-how de como fazer aquilo, que eu acho que é até muito melhor do que no Ocidente. É verdade. Aí, gente, basicamente, essa é a primeira fase do Shah Rukh Khan. Então ele recebia esses personagens um pouco perturbados. Ele teve alguns outros papéis, assim, de filmes que eu sinceramente não pretendo ver, mas o que chamou a atenção foram esses personagens. E aí, a grande virada dele foi em 95 com o DDLJ. Foi a grande chance dele de mudar a visão dele para um herói romântico, né? Para um personagem principal. Assim, é uma dúvida que eu tenho, porque eu não sei muito sobre essas fases, como eu falei, antes dos anos 2000 eu não existo. Por que foi oferecido a ele esse papel, você sabe? Eu não lembro, pior que eu li isso em dois livros, eu não lembro muito bem por que o Shah Rukh Khan ganhou esse papel, não. Fica a dúvida no ar. Porque, assim, se ele começou como alguém que tinha esse viés perturbado e fazia sempre o maluco, alguma coisa nele deve ter. Alguém deve ter pensado assim: não, esse cara até que pode ser um herói romântico também. Sim, é verdade. Mas uma coisa que eu não sei se você sabe isso, é que a primeira pessoa para quem eles ofereceram esse filme foi o Tom Cruise. Isso não é verdade. É porque eu já tinha lido isso aí, mas eu não acreditei na credibilidade dessa história. É real, Anupama Chopra falou pra mim ali. Ah, mentira, cara. Eu tinha Juro. visto isso no BuzzFeed Índia, mas assim, sabe quando algo é tão surreal que você nunca vai acreditar? É, então, gente, Tom Cruise recusou o filme da vida dele, basicamente. Exatamente. Ele recusou o melhor papel que ele teria feito na vida. Vejam só. Uma coisa legal desse filme, e eu acho que é o que eu mais li sobre esse filme de uma forma geral, assim, e foi o que montou a imagem do Shah Rukh Khan que a gente conhece. Que ali, pelo finalzinho dos anos 80, os filmes indianos de romance, os principais, né, o mocinho e a mocinha, geralmente eles eram mais rebeldes, assim. Então eles se rebelavam contra a família para se casar. Em DDLJ, o Shah Rukh Khan, ele montou essa persona dele. Do cara que ele tem um pé no Ocidente, mas ele tem um pé na Índia também. Então por isso que ele é tão famoso fora da Índia. Porque ele tem o charme, tem o estilo ocidental, usa as roupas que a gente usa, ouve as canções que a gente ouve, mas ele é um indiano de coração. Gente, se a gente parar pra pensar, a Isa, não sei. Eu não sou muito fã desse filme, eu não acho um filme tão interessante. Mas a título de curiosidade histórica, eu gosto muito dele. Assim, toda vez que eu assisto, eu fico prestando atenção em muita coisa. Então, se a gente parar pra olhar, foi o primeiro filme romântico, né, da Kajol com o Shah Rukh Khan, focado neles, né, no Colou. romance deles. Com o quê? E esse casal colou. É. Acho que é o primeiro filme clássico deles, né? Sim. Ninguém pode falar que Karan Arjun e Baziga são clássicos de Kajol e Shah Rukh Khan. É, Kaja Shuriken, não. Mas que são clássicos do Shah Rukh Khan, sim. Sim, dele, sim. Então, assim, foi o primeiro filme focado neles dois. Foi o primeiro filme que a gente começou a ver certas coisas que depois ficaram normais. Então, assim, o Shah Rukh Khan abrindo os braços e cantando. Shah Rukh Khan fora do país. Ele tem uma vibe que vai ser retomada no futuro como uma forma de chamar ao bom sentimento do passado, né? Porque foi um filme muito estrondoso, né? Nossa, foi gigante. Ficou, acho que uns 15 anos, não foi? Passando no Será que cinema? tem cinema que passa esse filme? Eu acho que parou uns. Lá pra 2015, 2016. Eu acho que o último que. Tinha um que já tava rolando esses anos todos, né? Eu acho que o último tinha parado. Mas ainda assim, o recorde foi batido e acabou. Não tem quem tire o lugar de importância dele. Eu acho o filme muito interessante, muito legal. E as coisas que eu não gosto são coisas que, assim. Coisas que assiste cinema. Então eu não gostei dessa parte da história. Eu não gosto muito daquela. Tem uma sequência ali que tem meio que uma piadinha, que é como se eles tivessem transado. E aí ela acorda chorando. E aí ele diz que ele não faria isso com ela porque ele é um indiano. Eu tipo, não, é porque isso é errado. Eu também não sou muito fã desse filme, não. Eu gosto dele enquanto o que ele representa, mas eu É isso. não faz muito minha cabeça, não, a história em si. Acho que, tipo, a gente não tira o lugar de importância dele no cinema indiano, mas não seria um filme favorito, né? Sim, não seria um filme favorito, até porque eu acho que mais pro final eu já fiquei de saco cheio do filme. Engraçado, quando eu revi essa segunda parte foi a que eu mais gostei, porque realmente a parte, isso que a gente falou, né, dele ficar com um pé no Ocidente e um pé na Índia, nesse filme até de uma forma concreta, né? A primeira metade é na Europa e a segunda metade é no Punjab. Então, dá para entender muito bem qual que é a ideia. Mas eu me diverti muito assistindo a segunda parte na. Acho que eu já vi isso umas 3 vezes. Aí na terceira vez, assim. É que você começa a ficar mais esperta, né? Você começa a entender o que que eles queriam fazer. Então, essa coisa dele chegar e tentar conquistar a família. E eu não percebia também, antigamente, quando eu assistia, o quanto de humor tem nessa segunda parte, gente. Como o Shah Rukh Khan é engraçado. Então ele tá ali tentando enganar as pessoas, fazer umas gracinhas, e ninguém tá percebendo. É muito bonitinho, né? É muito juvenil esse filme. Ele é muito leve, sim. Enfim, temos que agradecer a ele por tudo que aconteceu depois na carreira dele, né? Com certeza. Aí, Com toda enfim. certeza. Depois desse, eu acho que o que veio de mais importante foi. Não, acho que foram dois. De O Topaga o Rei, que foi em 97, e Cuti Cuti em 98. Só de falar o nome desse filme eu sorrio, gente. Sou muito fã. Já dá um calorzinho, né? É porque, assim, para algumas pessoas, especialmente para indianos, né, que cresceram nos anos 90, o auge é o DDLJ, mas para mim o auge da minha carreira com cinema indiano é Cuti Cuti o Rata Rei. Eu acho aquilo ali. Não sei. Não sei explicar a minha sensação com esse filme. Gente, eu também não sei, porque eu nem lembro muito bem do filme. Eu assisti há tanto tempo, e é engraçado que a única coisa que eu lembro muito do filme é que, assim, quando eu comecei a gostar de cinema indiano, eu gostava muito daquela música. Eu gostava primeiro das músicas, né? Eu gostava muito daquela música, Sajan Jigarai, Sajan Jigarai. E aí, quando eu fui assistir Kuch Kuch Hota Hai, que eu vi que essa música era desse filme, eu falei. Caraca, que isso? Eu fiquei surpresa, juro pra você. Legal. Porque, assim, só vendo o clipe, eu não tinha a menor ideia de que poderia ser parte de um filme do Shah Rukh Khan, porque o clipe é com Salman Khan. Então, assim, eu imaginei que essa música fosse. E eu não prestava atenção a nome de nada, né? Então, eu imaginei que essa música fizesse parte de um filme do Salman Khan. Quando eu vi essa música no Kuch Kuch Hotel, eu falei: Caraca, cara, que isso? Meu Coisa que Deus! eu acho que o Cuti Cuti Hota Rei tem de interessante, assim, em termos de Shah Rukh Khan? Eu nunca tinha pensado nisso, agora que você ficou falando, me veio à mente. Se a gente olhar pra DDLJ, até pra De O Topaga o Rei, eu acho que são filmes um pouco mais juvenis. De O Topaga o Rei nem tanto, assim, mas ainda tem um toque um pouco juvenil. Sabe aquela cena do gazebo, assim, dele? Sabe aquela cena, quem não sabe? Dançando na chuva, né? Os dois molhados. Então, eu acho que foi o primeiro momento que, tipo, eu quero que esse cara me pegue. Eu queria ser essa mulher, né? Exatamente. Eu acho que deu um toque de sensualidade que não dava pra perceber tanto nele antes desse filme. Mas eu acho que isso era uma tendência geral do cinema nessa época aí, né? É, pode ser. Não foi nada assim específico pelo filme ou pelo diretor ou por nada. Era uma tendência do cinema indiano de fazer essas insinuações, né? Eu não tenho muita noção porque eu não vi muito filme assim dessa época. E o que eu vi, assim, eu lembro ali mais pra 94, que era um ano que tinha um filme de ação, assim. Tinha um Black Shay que era bem legal. E tem aquele filme enorme do Salman Khan, Hanatke Henkon, dele com a Madhuri. É um filme bem infantil, assim, bem infantilizado. E aí Não, logo. mas por exemplo, se você for pegar a filmografia da Madhuri, e ela fez por volta de 95, né, que é aquele Raja, né, Eu nunca vi acho que esse. é Raja, mas enfim, ela fez alguns filmes por volta dessa época que tem uma pegada muito sensual nas músicas, então eu acho que era uma Não. tendência geral. Ela sempre teve uma pegada muito sensual, na verdade, né? É. De uma forma geral. Mas essa coisa que você está falando de chuva e aquela sensualização, eu acho que é uma tendência até meio da época, assim, que estava rolando. Uma boa tendência. Obrigada, tendência. Com certeza, mas assim, com o Shah Rukh Khan, o impacto foi totalmente diferente, né? Teve aquela coisa. E isso que a gente estava comentando da ocidentalização que veio com o DDLJ no Cuticut Rotarei é uma coisa assim, escrachada. Então, é aquelas camisetas com nome de marca. É o pessoal jogando basquete, sendo que, né? Nossa senhora, gente, que vergonha. Eu adoro, assim, mas que vergonha. Dá muita dor no coração. É nesse filme que tem uma música que ele tocando guitarra ou não? É assim. Ah, então. Mais uma, Acho que é né? com a Emília Gaia, não é? Isso. É. Essa. As roupas são péssimas. É muito ruim. Não, é brega. Mas eu fico com pena porque o Karandioha, uma das coisas que ele mais deu importância na produção desse filme foi as roupas. Foram as roupas. Ele foi pra Europa, ele pesquisou, ele comprou. Então, assim, de acordo com a época, deve ter sido o máximo. Deve ter sido, não, foi o máximo, assim. Lançou tendência, mas coitado, assim, um filme que não envelheceu muito bem nesse sentido. É aquilo, né? A moda daquela época, né? Ficou um pouco Leandro, problemática. tentar ser jovem é sempre complicado, né? Eu fico pensando que ele fez a mesma coisa com Student of the Year. Então, quando eu revi, assim, achei as roupas lindas e tal, mas daqui aos 20 anos vai ser engraçado olhar o filme de novo. É, eu não sei, eu não sou tão, acho que eu não sou tão fã de Cuti Cuti Rotarré, porque ao contrário de Cabi Cuti Cabi Gam, já, nossa, já me adiantando, né? Deu um salto de Eu ano. tenho um salto de milênios. Mas eu fico pensando que ele não gostava de verdade da Kajol. A sensação que eu tenho é essa. Também fiquei um pouco. É tipo assim, olha, minha esposa, de quem eu realmente gostava, bateu umas Sim. botas. E aí, para não ficar sozinho e criar minha filha, né, que tem o seu nome, eu vou casar com você porque é melhor que nada, né? Foi essa sensação que eu tive. Eu gosto muito de cuticute porque eu acho que tem uma inocência ali envolvida, né? Eu gosto muito de filme com passagem de tempo, né? Eu acho muito legal essa coisa de você ficar esperando reencontros. É uma coisa que me anima. E eu amo criança. Eu amo criança. Filme que tem criança, eu já tô animada, né? À toa que eu sou obcecada por aquele Quilar Pari de 2011. Só que o maior fraco de Cuticute realmente é o roteiro. Então, tem umas coisas que não batem muito, assim. Por exemplo, esse papo dele de que, amor é amizade. Então, você fica, então, por que você está casando com a mulher que não é sua melhor amiga? Dá uma Porque certa sua confusão. melhor amiga. É, exatamente. E tem uma cena que é horrorosa, horrorosa. Que é a cena que ele abraça a Rani, aí a Kajol vai saindo, aí ele segura a mão da Kajol. Que na Jesus. verdade, acho que é o contrário. Ele tá abraçando a Kajol, aí a Rani tá saindo, tipo, nossa, estou sobrando. Ele segura a mão dela. Eu acho que aquilo ali, assim, é o clássico cafajeste. Não parece aquele meme que fica rolando na internet? Do cara que tá andando com a namorada e olhando pra outra que tá passando. Isso. É algo do tipo assim, eu vou deixar essa aí na berlinda. Mas, enfim, é um clássico, né? É um clássico. É muito legal. E depois, qual grande filme houve depois Cuti Cuti Rotarré, assim, que Assim, fez um. no meu coração foi Mohabbatem, basicamente. É, no seu coração, no meu também, Não, assim, apesar de. ali no mesmo ano ele lançou Dilsê, que, né? Sem comentários. Eu não sei se eu quero falar de Eu tive que assistir a esse filme no cinema com você, Carol. Dilsê. Ah, mas foi divertido pra gente que a gente Em ria. circunstâncias muito questionáveis. O Assim, cheiro do sabonete. Dilsê é um É. filme difícil, mas tem uma coisa que eu acho legal, assim, em termos de carreira. É um filme do Maniratnan, que é um diretor. Eu acho que ele faz muito filme tâmil, né? E é um drama muito pesado, assim. Tem uma coisa de romance, mas é um romance dramático. E então, assim, logo depois de DDLJ, eu acho que ele fazia um filme com um diretor de outra indústria. apesar de ser um filme indie, né? Fazer um filme de outra indústria com um tema super pesado, né? Que é terrorismo e tudo mais. Assim, mostra que ele teve uma flexibilidade na carreira que, se a gente só olhar pra ele como herói romântico, a gente acaba não reconhecendo, né? Sim. É, do cara. Apesar de que Deus ser um filme que fala sobre terrorismo, mas ele é um romance. É, mas é um romance dramático, não é um romance feliz, né? Sim, ele é muito dramático ao ponto em que eu não gosto. Porque Sim. a gente está falando de uma trilogia, né? Deus ser, ele entra numa trilogia. É a trilogia do terrorismo. Ele é muito inferior aos outros filmes. Com certeza. É o mais fraco. Acho que é Herodia, não é? Eu nunca vi esse filme. Bombei. Herodia, Dilsé e Bombay, que é o É auge. Que maravilhoso, filme exatamente. é esse? Desculpa, Charukam, mas Bombay é melhor. Que maravilha de filme, exatamente. Com a mesma atriz também, mas assim, né, DLC não. DLC não me Dilsé convém. não. Vamos passar de Dilsé, gente. Assim, quem Vamos quiser passar. ver, sejam felizes, mas nós não fomos com Dilsé. Exatamente. Mas aí depois veio o Mohabbatein, que... Ai, gente. Eu não sei nem se esse filme fez tanto sucesso, assim. Eu acho que fez um sucesso moderado. Mas é porque, o que que eu amo, assim, Mohabbatein? É muito longo. Isso eu não amo. E eu acho que tem casais demais. Isso eu não amo também. Eu gostava no filme. Mas o que eu Os casos. gosto, o que eu gosto de Mohabbatein, que pra mim Mohabbatein é a história de amor entre o Shah Rukh Khan e o Amitabh Bachchan. Basicamente isso. É, só que não. Cara, é exatamente. Ele não tá tentando conquistar o Amitabh Bachchan? É, pode-se dizer que sim. Ó, Pode-se porque dizer se a que sim. gente pensar, por exemplo, em DDLJ, ele estava tentando conquistar o Anish Puri para ficar com a Kajol. Em Mohabbatein, isso não é um objetivo. Ele está tentando conquistar o Amitabh Bachchan para conquistar Mas assim, quem não quer conquistar o Amitabh Bachchan? Na o Amitabh Bachchan. verdade é É essa, né? verdade. Seria um Mas objetivo de vida se eu morasse na Índia, conquistar o Amitabh Bachchan. não, eu teria outros hoje em dia. Mas o que acontece com o Mohabbatein, que para mim torna o filme muito interessante, ele é bem old fashioned, né? Ele tem um estilo mais antigo, ele não tem um É, estilo sendo que é atual. de 2000, né? De 2000 exatamente, ele parece ser muito anterior. E para mim ele é um filme mais ou menos igual ao What's Your Rush. 3 horas de filme, você pode jogar a história no lixo, mas as músicas. Vale a pena por causa das músicas. E sabe o que eu acho legal, assim, de Mohabbatein? É porque o Shah Rukh Khan em Mohabbatein, ele é basicamente um professor do amor, né? Ele ensina como você deve amar. Com aquele casaquinho no ombro. Ai, ele tava muito Sempre. lindo esse filme. Gente, Aquele óculos. eu tenho um crush por nerds, assim, de uma forma geral. E pra mim esse é o filme que o Shah Rukh Khan mais tá nerd em termos de visual. Ele tá muito lindo. Tá muito lindo mesmo. É, mas eu gosto dessa coisa, assim, de... Ele já estava ali se estabelecendo como um rei do romance, né? Por causa dos filmes de sucesso que ele vinha fazendo. E ele faz um filme que ele basicamente ensina as pessoas como se deve amar de verdade. Há um certo exagero ali nas lições que ele dá, mas eu acho. Eu não lembro muito dos meninos. Eu lembro que era o Uday Chopra, tinha aquele Jimmy Sherville, que é lindo, né? Já foi Já lindo. foi melhor, né? Mas ele O tá tempo nesse filme, ou eu tô errada? não, não, tá assim. Tá Ele, assim, o né? Date Chopra. E quem mais quem? Quem é o terceiro? Como é que é o nome daquele cara? Putz, deixa eu abrir aqui. É, Jugal Hansraj, não sei falar o nome dele. Um dia de Anatole, meu Deus! É, o bonitinho, isso aí, ele mesmo. Que Lembro! Mas o que eu achei legal, assim, ao longo do filme, eu acho que todo mundo interagiu super bem. É que você via os meninos do próprio filme, parecia que eles estavam realmente amadurecendo com as lições do Shah Rukh Khan. Eu achei muito legal esse filme. tirando o Uday Chopra. É porque não sabe atuar, nunca soube, mas ele tentou. E tem aquela cena maravilhosa em que aparece a Ellen dançando. É Oh verdade, eu tinha my God. esquecido. Mas enfim, estamos olhando a Wikipédia, tá, gente? Pra ir vendo filmes que a gente viu juntas. Oh my God. É. E a Wikipédia, ela diz que foi a maior bilheteria de 2000 depois de Carona Pyar Hai, Que King Kim. legal, gente. O que eu tô olhando aqui na Wikipédia, que eu não tinha me dado conta, é que 2000 foi um ano muito ativo na carreira dele. Então ele fez Mohabbatein, fez. Filme que ele foi principal, né? Josh, Heiran. E Pribidil Hindustani, que passou batido. Basicamente. Tadinho do filme. Nem é tão ruim assim. A gente estava comentando antes de começar o podcast que esse filme, né, Pribidil, foi um filme um pouco complicado, porque foi um filme que iniciou a carreira dele ali como produtor, né, e tudo mais. Era a produtora que ele tinha com a Juhi Chawla. E o filme foi um fracasso. retumbante. Só que assim, tá, o filme foi um fracasso retumbante? Foi, mas tem umas coisas interessantes de se pensar. Eu tô muito madura falando do Shah Rukh Khan hoje. Eu não falava assim do Shah Rukh Khan há 9 anos. Há 9 anos era eu amo, eu não amo. Aquele tá bonito, aquele tá feio. Eu continuo um pouco assim, tô tentando subir um pouco o nível aqui. Mas o que eu tava pensando nesse filme que a gente tava discutindo antes de começar é que assim, foi um filme que ele tinha um certo controle criativo, né? Por ser ali o primeiro filme da produtora deles. Que tem um quê de romance, mas o romance não é o principal foco. Acho que não souberam dirigir muito bem o filme. Mas é um filme que fala sobre sensacionalismo, sobre mídia, sobre. Tem uma cena bem ali pro final que eu lembro que o personagem. Acho que é o Paresh Raval, né? Que faz o senhorzinho lá no filme. Eu gosto muito desse ator. Só Deus sabe. Que tem uma cena assim que ele tá indo pra. Isso não é spoiler, não, tá, gente? Tá indo tipo pro Corredor da Morte no filme. E aí, como o sensacionalismo em cima do caso dele foi crescendo, ele tá com aquele macacão de preso cheio de marcas de várias lojas e várias empresas, porque todo mundo queria estar participando daquilo. O filme não foi muito bem dirigido porque o diretor tava assim entre o glamour e entre contar uma história séria. Ele não sabia bem o que ele estava fazendo. E pouca gente sabe fazer isso. Então, por exemplo, o Rajkumar Hirani do Tree, Joyce do Piquet, ele sabe fazer isso perfeitamente. Ele te faz pensar sobre a sua vida de uma forma completamente nova, enquanto você tá vendo musicais e dançando. Esse do Piribidil não soube fazer muito bem. Mas assim, pro primeiro filme da produtora dele, né, do Shah Rukh Khan e da Juhi, foi uma coisa ousada, né? Sim. Bater na mídia, bater no sensacionalismo, falar da forma como as coisas, como a cobertura das coisas é feita. E isso em 2000, que era uma época que a internet não estava bombando igual está hoje. Então ele dependia É. dessa mesma mídia para promover o filme dele. Então, assim, existe uma ousadia na carreira do Shah Rukh Khan que eu não me dava conta antigamente, não. Eu acho que eu sempre percebi isso, porque se não existisse, ele não teria feito o que ele fez nos últimos anos. É Pense verdade. nisso. Mas eu acho que nos últimos anos. Ele estaria igual Salman. Para. Eu gosto da carreira dele. Mas eu acho que nos últimos anos, assim, não ficou com tanta cara de ousadia, porque nos últimos anos teve uma mudança de público. Então, o público tá exigindo essas coisas. Então, às vezes, dá a sensação pra gente que ele tá fazendo coisas diferentes porque as pessoas estão exigindo. Que não estão mais respondendo tão bem. Mas, início dos anos 2000, o público tava vendo romance tranquilamente, assim, pra ele sair fazendo um filme sobre sensacionalismo. Sim, é verdade. Então, assim, 2000 foi um ano cheio na carreira de Shah Rukh Khan. E aí, em 2001, vieram dois enormes filmes. O primeiro foi o Ashoka, que a Isa viu e eu não vi. E o segundo foi Cabi Kush, Cabi Gang, que infelizmente eu tive que passar por essa experiência. Qual é a sua impressão desse filme, que é gigante? Assim, só uma pergunta. Eu acho que a Shoka não foi um grande filme para ele, foi? Na verdade, assim, não foi em termos de bilheteria, mas era um filme que tinha Foi muita produção expectativa. dele. É, eu acho que foi da Está escrito no produtora dele, foi? Da produtora? Wikipedia. Ah, cara, ele tentou fazer coisas bem diferentes, né? Pô, um filme histórico, depois um filme jornalístico, depois um filme histórico. Shah Rukh Khan, eu tô te respeitando tanto agora com esse podcast, assim. Eu já te amava, mas agora meu respeito tá um pouco Agora é menos. respeito, né? Agora é respeito. Nada melhor do que respeito. Mas assim, se esperava que fosse um filme grande. A produtora deles não deu muito certo. Eu acho, não tenho certeza, que começou com o Pribidil, depois veio a Ashoka, e eu acho que depois veio Chowta Chowta, e tudo deu errado. E tem Menruná, mas Menruná já é outra história, né? Ah, Menruná. Depois a gente fala de Menruná. Vamos focar em Cabi Kush, Não Cabi Gang. temos. Sabe de cabegão. Suas impressões sobre Shah Rukh Khan, porque eu acho que é um filme bem clássico de Shah Rukh Khan, né? Não dá pra passar batido. Ele é muito clássico. Eu acho que para quem é indiano, esse filme foi tipo assim, ele retomou o casal de Dede e Jota, Kajol e Shahrukh. Ah, Ele verdade. retomou a nostalgia que você sentia com Kuch Kuch Hota Hai, que também foi uma coisa muito forte para ele, e um elenco de peso, porque você não simplesmente coloca Shah Rukh Khan, Kajol, Rani Mukherjee, Nossa. Amitabh Bachchan, Jay Jaya Bachchan, Bachchan. Hrithik Roshan e Kareena Kapoor no mesmo filme, etc, né? E não espera que isso vá fazer um sucesso absolutamente estrondoso. Não, com certeza. Assim, a história do filme, eu vou te falar que ele é um filme, para mim, que ele é bem típico de Karan Johar, né? Aquele tipo de filme em que A história não importa. Pra mim é o pior filme do Karan Johan. Só queria deixar isso registrado. Continua. Exatamente. O que importa é... É um banquete pros seus olhos o tempo todo. É exatamente isso. É um filme sobre musicais, é um filme sobre roupas. Grandeza. Uhum. E meu Deus, e olha como o Xerox está lindo. E olha essa música maravilhosa. E meu Deus, e você... No final das contas... Ele te compra, porque é isso que ele faz. Ele te compra com tantos elementos ali dentro que você para de questionar a história. Você não pensa na história. Você porque, não porque o que ele fez foi te hipnotizar. Ele não te vendeu um filme, ele te hipnotizou. Ele te hipnotizou. Ele botou tanta gente importante junto que é aquilo. Você tá vendo uma cena, sei lá, ridícula. Você tá vendo, sei, chave a chave. Você tá tipo, caraca! A Vitória tá dando... Gente, assim, eu queria morrer vendo esse filme, vou ser bem sincero. É porque a Carol não se deixa comprar pelo Karan Johan. Gente, eu amo o Karan Johan, né? Eu tô aqui com o Tchicut, um dos meus filmes favoritos. Mas eu lembro que quando eu assisti Kabikush Kabigan, e assim, eu não tava super encaminhada no cinema indiano. Foi até um dos meus, sei lá, 20 primeiros. Eu vi, assim, bem no comecinho. Mas o que eu sentia, e é uma sensação que eu nunca vou perder, que o Karan Johan estava tentando me manipular loucamente. Sim. E assim, todo filme é uma certa forma de manipulação emocional, né? Você usa certas estratégias, certos roteiros, certa luz, certa música para causar uma emoção na pessoa que está assistindo. Meu problema com esse filme é que isso foi óbvio demais. Então, assim, o que diabos é a cena de uma. Eu lembro disso, não tinha uma criança com alguma questão física, alguma deficiência cantando o hino da Índia? Com a mãozinha no Eu não coração. sei se tinha deficiência, não. Eu sei que ele estava cantando o hino da Índia. Gente, sério, assim, eu não consigo lidar com esse filme, nunca consegui. Uma coisa que eu acho engraçado é que eu sempre detestei esse filme e eu sempre bati muito nessa tecla, que esse filme é horrível. E a gente sempre discutia muito, né, na época que a gente participava do Orkut e das comunidades. E aí eu lembro que tinha umas meninas que falavam assim, é um filme sobre valores. E não sei o quê. É muito importante. Gente, eu entendo que é um filme sobre valores, só não acredito no que ele tá vendendo. Mas eu sempre falava assim, gente, pra mim era o Karan Johan tentando enrolar a gente, né? Beleza. Quando eu fui escrever a biografia dele pro meu blog, aí eu tive que ler algumas coisas, e uma das coisas foi a autobiografia que ele lançou esse ano. Não, ano passado, eu acho. E a parte que ele fala de Kabikush Kabigan é basicamente: eu tinha muito dinheiro e eu queria ostentar esse dinheiro que eu tinha. Eu acho que eu vi isso. Eu acho que eu vi. Quanto mais eu lia, mais eu lembrava de cenas. Então, assim, por que diabos o Shahrukh Eles chegando chega de em casa de helicóptero, né? helicóptero? Não, ele chega em Exatamente. casa de helicóptero. Eu vou para casa. Deixa eu pegar meu helicóptero aqui, Pega meu por favor. helicóptero aqui pra chegar em casa. Os saris são caríssimos, as joias são caríssimas. Do nada tem aquela música que eu detesto, não gosto muito desse clipe. Você que lembra Uau. de música vai me lembrar. Que é um que eles estão no deserto e estão em várias locações. Ah, Suraj Ruamadam. Isso, que é super famoso esse clipe, assim. Apesar que, assim, eu não gosto muito do filme. Hoje eu acho mais engraçado. Eu acho que se eu assistisse de novo, eu riria e tal, eu me divertiria. Foi Mas... essa reação que eu tive, aliás. Você riu muito vendo o filme? Eu me diverti muito vendo o filme, porque sabe aquela coisa, tipo assim, gente, não é nem pra levar a sério isso aqui. É tipo eu assistindo Dévidas, entendeu? Eu não tô levando isso Ah, pode ser. Mas, gente... Assim, eu sofri muito vendo esse filme porque eu já tava gostando ali dos romances, eu tava engajada e eu ficava assim, esse filme vai ser o máximo. Olha esse elenco, olha essas fotos, que eu não vejo clipe antes de ver filme, né? Mas eu vejo às vezes um pouco as imagens. Então eu achei que fosse um filme maravilhoso e era 3 horas do Karan Johan fazendo um drama do caramba, o Amitabh Bachchan sendo um pai escroto, uma gordofobia absurda com o Hrithik Roshan quando era criança. Que É. filme horroroso, gente, que filme Não, horroroso. e o pior, aquela música que do começo ao fim assombra seus pesadelos. Ah! Gente, não, Não, é não. muito sofrimento. Essa trilha é muito sofrimento, gente. Porém, eu sou muito grata a esse filme. Eu não queria que ele não fosse feito, porque ele me deu uma das músicas favoritas da minha vida, que é Bullet to the End. Eu choro vendo o clipe, eu choro ouvindo a música, eu choro só de pensar nessa música. Eu tenho isso com aquela música, né? O Banu Kisaheli. Eu amo essa música. Muito Demais. massa. É aquela do Yellow Ki Hayala. Ah, é. Eu Essa música é legal. amo muito. Muito. E esse filme também deu uma outra coisa muito legal pra gente, que é Seixava Chava, que é a coisa mais aleatória da história do cinema indiano. Que só teve. Eu acho que só tem uma música que se iguale a Sei Chava Chava, que é Rock and Roll Sony. Nossa, a Amitabha é muito clássico, né? Sem Amitabha, né? condição. É Amitabha sendo Amitabha. Uma coisa que eu acho muito legal, quer dizer, eu acho muito interessante, não foi legal para o Carandiru nem para o Shah Rukh Khan, que o Shah Rukh Khan, ele rejeitou fazer Lagan, né? Lagan foi parar na Mir porque o Shah Rukh Khan não quis fazer. Essa eu não sabia. É. E assim, esse ano foi um ano de muita mudança no cinema indiano. Então, teve o Dil Chahta Rehe, que o Farhan Akhtar dirigiu, que começou a falar da Índia mais moderna, urbana e tal, e atraiu as pessoas, né, com essa coisa diferente, essa pegada diferente. E teve Lagan, que chegou a uma indicação ao Oscar. E aí, a imagem do Karan Johar, e eu acho que até um pouco do próprio Shah Rukh Khan, ficou um pouco de coisa velha. Sei. O filme foi muito Obsoleto. crítico. É, o filme foi muito criticado. E eu lembro que o Karan Johar sofreu. Eu lembro, eu li, né? Não tava lá. Que o Karan Johar sofreu muito, assim, porque com o Kuch Kuch Hota Hai, né? Ele era considerado um cara cool, que tava entendendo das tendências e tudo mais. E aí, com o Kabhi Kuch Kabhi Gaan, ele foi colocado ali no lugar de cara que faz coisa velha. E ele não é esse tipo de pessoa de lidar bem com isso, né? Não, não. Ele precisa que a visão pública dele esteja bem dentro Boa. do que ele espera. Então, enfim, Kabhi Kuch Kabhi Gaan não é meu favorito, divertiu muito a Isa, mas tem a sua importância ali na história do cinema indiano. Na verdade, eu acho que em termos de negócios, tem uma história até muito importante para o cinema indiano, que fez muito dinheiro fora do país. Então, tem alguns filmes, na verdade, eu acho que Kabhi Kuch Kabhi Gaan foi o primeiro, assim, mais importante, que deram essa importância para o Shah Rukh Khan fora da Índia. Eu sinto que o público fora da Índia tem um amor pelo Shah Rukh Khan que às vezes não é tão grande igual para o Amir ou para o Salman, por exemplo. Não, não. Eu acho que eu conversando com muitos indianos, eles sempre que eu falo que eu gosto de Bollywood, eles perguntam qual é o seu ator preferido e eles esperam Você com falando dos toda cães. certeza que eu fale Shah Rukh Khan. Shah Não, Rukh eles têm Khan. certeza de que eu vou falar Shah Rukh Khan, Porque você é porque estrangeira. fora, exatamente. Eles têm Gente. certeza. E tipo assim, não importa de que parte da Índia a pessoa seja, ela pode ser da parte Tamil, qualquer parte, ele vai esperar que eu fale Shah Rukh Khan. E eu acho que isso começou com esse filme mesmo. Imagino. E aí, depois de Kabhi Kuch Kabhi Gaan, o maior filme do Shah Rukh Khan, e eu acho que um dos maiores da carreira dele foi Devdas. É. Você falou que riu em Devdas, me conte sobre isso. Eu não acho uma reação muito normal a esse filme. O que que acontece? Devdas é um filme que eu já vi várias vezes e nunca consegui absorver muita coisa do filme, porque eu acho o seguinte, sabendo a história agora, como eu sei, porque eu já sei como é que é a história original e tudo mais. Eu acho que ele foi muito mal representado. O Sanjay Leela Bhansali cometeu alguns erros, ele é muito loucos. Porque no afã dele de botar opulência em tudo que ele via, eu nunca diria que a família do Devdas estava em situação financeira melhor do que a da Paro. Parece igual. Parece exatamente igual. Então eu É. fico assim, gente, que pessoal maluco. A pessoa tem o mesmo dinheiro que você, você falando que ela é pobre, não vai casar com ela. Vocês são tudo drogado, enfim. Eu E lembro que eu aí. fiquei um pouco confusa com isso assistindo também, porque ela morava naquela casa meio de cristal, de vidro, né? E eu Maravilhosa. ficava, tipo, por que ela é pobre? Não, e aquelas roupas incríveis. Não, não tinha explicação para isso. E o que que acontece com o Sanjay? Eu acho que ele melhorou muito nisso, acompanhando a filmografia dele. Porque o que que acontece em Devdas, que é algo que me fazia rir um pouquinho? São os diálogos. Se você for pegar filmes mais recentes do Sanjay Leela Bhansali, a gente pode até fazer um podcast só sobre esse cara, eu acho incrível. Oh, boa Se a gente for ideia. pegar. Ótima ideia, Que né? a gente Se a viu gente for. tudo. Amém, senhor. Mas se a gente for pegar filmes mais recentes dele, ele ainda tem essa pegada poética, mas ele não fica cenas de 20 minutos de diálogos extremamente poéticos. Ele não faz mais isso. Ele modernizou um pouco a linguagem, né? Ele percebeu o erro que ele estava cometendo. O que que acontece? Em Devdas, existem cenas, especialmente as em que a Parvati conversa com a Chandramukhi, por exemplo, que é pelo menos, sei lá, uma meia hora daquele papo que você já tá de saco cheio. É, concordo com você Porque totalmente. Devdas é o céu e a lua e o meu perfume de sândalo e nossa, porque é uma dando tapa de luva de pelica na outra para dizer que uma é melhor que a outra e é um saco. E isso é algo que me fazia rir. Eu não conseguia levar muito a sério. Eu odiei quando eu assisti. Eu acho que eu continuo odiando um pouco, mas hoje reduzi um pouco a intensidade do ódio, porque veio coisa muito pior depois. Mas o que eu sofri, assim, vendo o Dávidas, primeiro, eu já não tava mais esperando o Shah Rukh Khan como aquele herói romântico do Karan Johar. Eu estava compreendendo isso. Isso que foi até um dos meus primeiros filmes, Dávidas. Mas o que me incomoda em Dávidas, eu acho que é muito da direção mesmo. Eu não conseguia compreender a intensidade desse amor dele pela Paro. E eu acho que não tem a ver com a atuação do Shah Rukh Khan. Eu acho que tem a ver com falta de cena mesmo. Então, assim, eles se conhecem na infância. Aí tudo bem, amor platônico, normal, né? Mantém esse amor. Mas eu lembro que quando o Shah Rukh volta, assim, eu sinto que a Parvati está muito apaixonada e ele tá com uma coisa meio, quero te pegar. É, ele não tá com a mesma vibe. É, e aí do nada ela casa e o cara começa a beber muito, porque ela é o amor da vida dele. E eu, tipo, o quê? De onde veio isso? E se você for parar para pensar, é algo que se tivesse tido uma cena aqui ou outra ali, você já teria mudado completamente a sua visão em relação ao Sim. amor dele por ela. O máximo que eles botam é aquele musical que eles ficam na, sei lá, numa cachoeira. Sei lá, É. perto de Não. água, se acariciando de uma forma estranha. E você não entende muito bem por que ele resolve não casar com ela. Porque, Ah, é verdade. ao meu ver, eu, antes de saber toda a história e acompanhar o que estava por trás, eu achava que ele era maluco. Simplesmente isso. A mulher da vida dele quer casar com ele, ele fala assim: ah, não vou não. Não, pera, me arrependi. Mas já é tarde demais. Já deu. Essa é a ideia. A gente conhece, quando eu digo a gente, né? Eu e a Isa não, é todos nós que somos fãs do Shah Rukh Khan, né? A gente conhece uns. Como é que é uma coisa que é repetida? Assim, os estereótipos dele em termos de atuação. E um dos mais famosos é Shah Rukh Khan tremendo, né? O Shah Rukh Khan está sempre tremendo. Eu acho que Dávidas foi o auge. Eu nunca vi o Shah Rukh Khan tremendo tanto. Ele tremeu o filme inteiro. Assim, tem questões com Dávidas que eu acho que são questões com o próprio personagem. Então eu já vi, eu acho que três versões. Eu vi o Dávidas de 55, vi esse de 2002 e tem o Dávidas, que eu amo e aí eu odeio. E nos três o personagem é odiável, assim. Tem coisas que realmente não... Porque o Dávidas, ele é egoísta, ele é mimado, ele é trágico, ele é dramático. Ele não é legal. Ele é um anti-herói, né? Eu acho que não esperam que a gente goste do Dávidas, assim. Mas eu acho que o meu problema com o Dávidas que o Shah Rukh Khan fez, né, nesse filme, é que tudo bem, eu não preciso gostar dele, mas eu preciso entender minimamente o que está passando pela cabeça desse rapaz. E eu não compreendia muito bem. Eu lembro que eu estava vendo. Dávidas é minha trilha favorita, apesar de ser um filme que eu não sou fã. Melhor trilha mesmo. Toda vez que eu vejo Ramesh Hattuncochhar em vídeo, eu sempre lembro da minha sensação de por que que isso está acontecendo? Por que que ele está chorando? Por que que todo mundo está desesperado? Porque É, eu pareceu muito sempre fico assim, brusco. bem feito. Tipo, Eu é o sempre mínimo que penso, você bem merece. feito. Mas a atuação dele nesse filme, você gosta ou você desgosta? A atuação dele? É. Bem, boa pergunta. Eu acho muito que eu desgosto, mas eu não desgosto tanto quanto eu desgosto das outras atuações. Que outras Não atuações? sei explicar. Ah, do filme. É, do filme. Ah, faz sentido. Eu não Assim, acho que vamos ele fazer seja um pior. ranking. Qual é o seu ranking do melhor pro pior? Em Deus. Complicado, porque eu acho assim, a melhor foi a Chandramukhi. Com certeza. Porque a Depois. Madhuri, ela é muito elegante atuando, né? Tem isso também. Mesmo que o diretor tenha essa veia mais dramática, acho que ela segura. E ela sempre. Você entende qual é a dela. Você não tá confuso. É Você verdade. sabe que ela ama aquele cara, independente da loucura que ele possua. Ela ama aquele cara em um amor que não é egoísta. Sim. E aí depois veria o próprio Shah Rukh Khan, porque, né? Porque daí para baixo eu acho que a ladeira vai caindo. A Shwarya Rai, enfeite. É uma atuação complicada da pobre da Shaw. Um belo enfeite. Kiran quer. Que tá É. muito doida. Meus ouvidos. Meus ouvidos. Não, a minha parte favorita é ela dançando Morey Pia, gente. Eu não entendo. Não, a mulher tá muito louca. Jack Schroff. Também vou me abster de comentar. Mentira! Gente, eu amo o Jack Schroff nesse Então, a atuação dele não tá pior do que a Kieran, que é de jeito nenhum. De jeito nenhum. filme. Só que ele é aquele personagem que. É, mas é o personagem. Sinceramente, nesse filme, em Dávidas, A minha favorita hoje em dia também é a atuação da Chandramukhi. Depois eu colocaria, talvez, o Jack Chan. Talvez. Tem outra boa, tem outra boa. O marido da Paro. Eu gosto dele. Era o Chato Party, ele tinha um nome muito grande. Mas assim, em termos de carreira de Shah Rukh Khan, porque eu tô sempre puxando esse gancho, fica legal, né? Foi um filme super importante porque passou em Cannes, então deu uma projeção mundial para ele. Até hoje dá, né? Muita gente de fora da Índia conhece David. Sim, e assim, uma coisa que eu acho que foi o maior acerto de Devdas, assim, por incrível que pareça, foi o final. Eu acho que o final É é lindo. muito emocionante. É É mesmo. muito. Sendo que o filme não tá te convencendo muito até ali. Então, pra te convencer com uma É. cena, quer dizer que ela é muito bem feita mesmo. Ela é muito boa, exatamente. Ah, e tem outra coisa maravilhosa de David, todos os clipes. E assim, É. o meu clipe favorito, eu morro de vergonha de falar isso, é Chalak Chalak, assim, o melhor Meu clipe de também. ver. Gente, é O meu muito também. maravilhoso. As pessoas ficam, ah, Dolor é Dolor. Não. Clássico, é maravilhoso, gente. Não. Eu gosto de ver Charuk bêbado. Gente, ele tá genial. Sinceramente, foi a cena do filme que ele mais me convenceu de que ele tava bêbado. Definitivamente. E assim, se você tá cantando uma canção de amor pra bebida, você tá muito bêbado. Você é. Sabe? É o auge. Você está na virosca já. Muito bom. Mas enfim, é um filme importante. Todos os filmes da carreira de uma pessoa são importantes, né? Que fazem ela e se desenvolvendo como ator. Mas de David É é um surreal. marco. É um marco no cinema indiano. Eu acho que também tem a ver com o fato de que, assim, eu acho que muita gente não sabe, até por aqui pelo Ocidente, mas Devdas, ele faz parte da literatura indiana, né? Então, é como você pegar um grande livro da literatura e fazer uma adaptação cinematográfica. É Mesmo verdade. que não seja tão bom, vai ser uma marca. É verdade. E no caso de Devdas, assim, por exemplo, se a gente for pegar em termos de Brasil, sei lá, Dom Casmurro é importante. Exatamente. Só que Devdas, ele tem alguma coisa que atrai o público indiano como outras coisas não conseguem, porque toda adaptação de Devdas dá certo. E eu acho que já tiveram, sei lá, 11, 15. É muita coisa de uma história que, sinceramente, não é grande coisa, não, assim, Não, olhando. mas tem um místico para os indianos, né? Tem um místico da história. É, o Devdas, ele é um personagem clássico, né? É importante para a carreira de um ator fazer o Devdas. E foi a única colaboração do Shah Rukh Khan com o Sanjay Leela Bhansali e eu acho que é o elenco mais estelar que ele já teve, né? Provavelmente. Gente, quem hoje em É. dia conseguiria colocar Shah Rukh Khan, Madhuri e Aishwarya no mesmo filme? Olha. Não, não conseguiria. É muita coisa. Então, enfim, respeitamos. Bigode grosso. Nesse mesmo ano, teve outro marco na carreira de Shah Rukh Khan, que foi Shakti de Paula. Mentira! Tô zoando. Eu juro pra você, eu acabei de abrir aqui a página do Chaco de Paulo na Wikipédia pra pensar que foi. É muito fácil me trollar nesse aspecto. Enfim. Enfim, teve Tchau, Tê, Tchau, Tê ali em 2003, que não foi um filme importante, assim, não foi bem, mas... Como a gente estava falando da produtora dele, né? Ele tá ousando ali com a Ashoka e com o Piribidil. Chaute Chaute foi ele tentando voltar pro básico, né? É um filme bem romântico, bem básico, bem chatinho, bem simples. Me sem graça. Então, foi ali que ele tava tentando ganhar dinheiro, que é importante, né, gente? Uma produtora é um negócio, afinal das contas. Não dá pra ficar desperdiçando dinheiro, não. E aí chegamos em 2004, ano do anjo, ícone, maravilhoso, Kalhona Rao. Que, como eu falei no começo, foi como eu comecei e o motivo por eu ter me apaixonado por cinema indiano e pelo Shah Rukh Khan. Como é que é a sua relação com o Kalhona Rao, Yusu? Eu acho que foi um filme que eu assisti, gostei muito. Eu já assisti muito depois dos outros, em geral, mas foi um dos primeiros que eu assisti quando eu estava na comunidade, eu acho. Eu gostei muito, porque tem boas músicas, então eu tenho muito o que gostar de Kalhona Rao. Eu acho uma coisa legal em Kalhona Rao, que eu só me dei conta recentemente, porque eu tava ouvindo um outro podcast essa semana, não nosso, inclusive vou indicar para vocês, chama Candan Podcast. Ele é bem novinho, acabou de ser lançado. É da galera do You Podcasting, que faz uns podcasts sobre Bollywood. Só que esse podcast especificamente é só sobre os três cães. Então, cada episódio do podcast, eles falam de um filme ou do Shah Rukh Khan, ou do Salman, ou do Amir. E é o público que vota em quais serão os próximos. E aí eu tava ouvindo o dele sobre Kalhona Rao, e eu tinha esquecido um pouco do filme, né? Eu tenho uma ligação mais emocional do que cerebral com Kalhona Rao. Tem uma coisa ali do Shah Rukh Khan que eu tinha esquecido, que eles fazem uma metáfora ali que ele é um anjo, né? Que vem pra cuidar de todo mundo e resolver as coisas. Eu acho que foi o filme que mais colocaram o Shah Rukh Khan numa posição assim, quase sobrenatural. Eu não lembrava disso. Sério? Você lembra que tem uma cena no comecinho assim que tá a Jaya orando com os dois filhinhos menores para que Deus enviasse um anjo para melhorar a vida dele? Eles estavam chorando muito. Porque Sim. eu acho que a avó tinha implicado com a menininha porque a menininha era adotada. E aí eles estão ali orando para esse anjo chegar, e nisso que eles estão orando, corta pra cena, aí tá o Shah Rukh Khan na casa em frente, abrindo os braços, curtindo a neve, porque é isso que você faz quando tá nevando, né? Você vai pra sacada abrir os braços e curtir a neve na sua cara. E o filme todo vai nesse sentido, assim. O Aman, ele vai decidindo as coisas. Então, você vai casar com esse cara aqui, sim. E eu vou cuidar do seu restaurante. Ele decide o que que todo mundo tem que fazer. Eu acho que só faltou, assim, definirem que ele era realmente uma criatura sobrenatural. Mas ali na... Esse filme é sobre o Shah Rukh Khan. Eu não considero nenhum romance, assim. Pra mim é um show de Shah Rukh Khan de 3 horas. Eu acho que eu gostei muito do filme também, mas eu não tenho tantas lembranças assim do filme. Nossa, o filme te marcou tanto, né? É, eu acho que não marcou tanto. Marcou como um filme bom, mas não como um filme assim que eu assistiria várias vezes e tal. Apesar de que aquela música, nossa, a música principal, a música Calmou, né, tema, pô? É muito né? É clássica, né? maravilhosa. É. Maravilhosa. Eu acho que ela não envelhece, né? Ela é maravilhosa mesmo. E pra mim, Marivê também não envelhece, gente. Nem o musical e nem a música. Eu fico muito emocionada. Sabe aquela parte que a Jaya fala com ela? Sei. Chama ela de Você gosta? lua, passa a mãozinha no rosto. Eu fico tão emocionada. Gente, eu nem tchum. Eu gosto muito da aparição, né? Acho que é da Kajol, né? Que ela aparece do nada em Mar. Não, é da... Não é a Arane que Era. aparece, não? Acho que é a Arane. É Arane, né? É, a Kajol, Enfim, eu é acho que ela alguém. aparece em Cabiel Vidana Kenar. Ah, então tá. Então eu confundi as duas. Ah, tudo bem. Mas é. Enfim, eu acho que é um filme que ajudou a estabelecer mais essa persona romântica do Shah Rukh Khan. E tem uma coisa nesse filme que hoje em dia a gente não vê tanto, assim, que são dois atores mais velhos e grandes no mesmo filme. Eu sinto saudade desse tipo de coisa, sabe? Então, assim, ver o Shah Rukh Khan, ver atuando com o Seth é gostoso, assim. Hoje em dia você veria, tipo assim, igual em Del Valle, você vê o Shah Rukh Khan com o Varun, que tem uma diferença gigante, né? Não que não tenha uma diferença gigante entre o Shah Rukh Faz Khan e o Seth. diferente. Mas eu duvido que o Seth fosse fazer o coadjuvante do Shah Rukh Khan hoje em dia. Não, não faria. Só se fosse algum outro tipo de projeto, né? Não teria a mesma coisa, não seria a mesma coisa. É. Mas, assim, foi um grande filme. É um filme que não envelheceu muito bem, assim. Tem muita piada estranha, muita coisa esquisitinha, mas fica guardado no coração. Mas um ano muito legal na carreira de Shah Rukh Khan mesmo foi 2004. E eu vou citar aqui os filmes: Meihunaa, Virzara e Swades. Eu acho que foram três filmes muito importantes, mas aqui para nós, fãs de cinema indiano no Brasil, definitivamente Virzara foi o filme com Foi maior o auge, visibilidade. com certeza. Virzara tem E uma. aqui é muito fã. É porque assim, os outros filmes do Shah Rukh Khan, tipo Kabhi Khushi Kabhie Gaan e o Kahoon na Rua que a gente falou, eles são clássicos e tal, mas por serem clássicos contemporâneos, né? Então eles estão usando roupa da época e tal, acaba envelhecendo um pouco. Virzara já é um filme clássico. Ele já se passa ali num tempo que a gente não sabe exatamente qual que é, né? Mas, assim, tudo bem, ele viaja de helicóptero e tal, mas não é um filme de dia a dia, não é igual aquela cena de Iran Lila que do nada ele tira uma selfie. Não é um filme que fica com cara de... Exatamente. Não é um filme que fica com cara de idoso, assim. Ele tem cara de um filme dos grandes clássicos do cinema indiano. E é outro filme dele com a Preeti, né? 2 anos É. seguidos. Eles ficam bem juntos, é alguma coisa engraçada nisso, né? Era o meu casal favorito quando eu comecei no cinema indiano. Depois eu vi que não era isso tudo, não, mas... Mas é engraçado, a gente estava até comentando isso uma com a outra outro dia, né? Com quem que o Shah Rukh Khan não dá liga? Gente, esse É. homem pode até par até com a minha avó, que vai Cara, dar você já certo. viu algum filme que você não gostou do casal dele? Assim, você ficou, ah, não teve química? Não, Não. absolutamente não. Eu posso não ter Estranho. gostado do filme, mas eu acho que ele combinou tanto com uma pessoa quanto com. Enfim, é ele. É ele. Ele é É ele. É ele. muito bom no romance. Uma vez perguntaram para ele sobre essa coisa, ah, você se considera o rei da atuação? Ele falou que ele não é o rei da atuação, mas o rei do romance ele é. E eu tenho que concordar com ele. Tenho mesmo. Desses três filmes, eu gosto muito de Swades, a Isa falou que não viu, né? Swades é um filme um pouco mais sério dele, assim, fala muito de... Você nunca viu mesmo, né? Nada de Swades. Não, nunca vi, mas pode falar o que quiser. Um dia ainda vou. Não, assim, não é um filme que tenha muito spoiler pra dar, não, mas é engraçado. Ele sempre tem essa pegada do NRI, né? Do indiano não residente. que ele trabalha na NASA. Eu não lembro por que que ele volta para a Índia, por que que ele vai para casa. E a aldeia onde ele cresceu. Gente, eu posso estar errando, porque tem tipo, 9 anos que eu não vejo Swagger. Mas a aldeia onde ele cresceu tem questão com água, assim. Então, tem toda uma luta ali para fazer aquela comunidade ter água, tipo, criar um equipamento, era alguma coisa assim. Todo mundo se juntando para criar o um negócio. E é um filme sério, assim, é gostosinho. Tem uma pegadinha bem leve de romance lá com uma atriz que eu nem lembro quem é, porque ela não é muito importante, não cresceu muito depois do filme. Mas eu fico pensando nisso, assim, que ele veio ali de Chalte Chalte, de Carro na Rua, então ele tava numa época de filmes românticos, só que ele tava tentando fazer uma coisa diferente ainda assim, né? Ele sempre tentou fazer uma coisa ou outra, a gente que não percebeu muito. Sempre. Ele sempre tentou dar uma ousada, mas ele sempre ficou mais conhecido pelo que era igual dele, né? Acabou sendo o nicho ali que ele se sobressaiu em relação aos outros. Mas desses três, eu gosto muito de Vergara, assim, quando eu reassisti. Eu até escrevi um post sobre o filme, assim, revendo, né, repensando. Mas Mei Runar, eu sou apaixonada. Inclusive, os meus filmes favoritos do Shah Rukh Khan são Chak de Índia, Mei Runar e Kuch Kuch Hota Hai. Não tem nada a ver um com o outro. É porque, assim, o Shah Rukh Khan, ele é um menino de família, assim, né? Ele tem isso na persona dele. Ele é o cara que a sua mãe confia, que as suas tias gostam. Nesse podcast que eu falei que eu tava ouvindo, eles falaram uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. Que você vê, só tem Dedê e LJ. Que nos filmes ele tá sempre muito confortável perto das mulheres, tipo, das mulheres da família. Ele nunca viu ele tentando pagar de machão, assim, para elas. Então, com a Runa Sim. Ru, ele tá lá no meio do restaurante, na cozinha, falando com a avó, com a mãe, com a tia, com todo mundo. E Mei Runar, ele tem isso, assim. O que eu mais gosto desse filme é que é um filme de família, assim, que é ele querendo se reconectar com o irmão e com a madrasta, né? Depois que o pai dele morre. E tem toda uma história lá de terrorismo e tal, que. Pra quê? Mas dá uma graça pro filme, assim. Mas eu acho que é o filme mais mocinho, certinho de família, assim, do Shah Rukh Khan. É, eu acho que ele tem esse padrão em alguns filmes, sim. Eu gosto muito desse filme também. Você tem alguma lembrança do Shah Rukh Khan sendo rebelde com a mãe, gritando com a avó? Vixe, eu acho que não. Eu não consigo pensar em nada, assim, do tipo. Eu não consigo pensar nele assim, nesse aspecto também não. Enfim, é um filme que reforça muito isso, né? O Shah Rukh Khan é o bom filho, o bom Isso. marido. Ele é o bom, basicamente. Ele teve uns filmes pouco interessantes. Tem um filme dele que não teve tanta proeminência, mas eu sei que você gosta muito, que é Parelli, né? É, mas ele não foi muito proeminente. Eu acho uma história muito leve. Aqui diz que ele foi produtor também. Mas enfim, é uma história muito leve e muito fofinha. É, isso é Mas verdade. não é um filme muito relevante também, não. Não, não vejo por que entrar em detalhes desse filme. Acho que a única coisa legal, assim, que eu me lembro de duas coisas legais que eu lembro de Parrelli é a primeira é aquele musical dos fantoches, que eu acho a coisa mais maravilhosa da história de Bollywood. Que é justamente o final do filme, né? É o final do filme. Se baseia bem no musical igual do Urad Kapur. Você já viu? Urad Kapur e a Nargis de Fantoche? Não. Ah, depois eu vou te mandar. Deve ter. Você vai achar uma graça. É muito lindo. É de 56. E uma outra coisa legal, mas aí não tem tanto a ver com o Shah Rukh Khan. Eu gosto muito da ideia ali daquela esposa de aldeia, né? Que é uma coisa bem tradicional, bem primitiva e tal. Aquela mulher, ela quer viver o amor, sabe? Eu acho tão bonito nesse filme. E é uma mulher que ela casa e ela sai de casa e ela provavelmente nunca mais vai ver a família de novo. É uma coisa muito triste, né? Sim. E bem clássica, né? Faz sentido ali dentro do contexto que eles retrataram. Então, assim, achei legal ele entrar num projeto que tivesse uma heroína assim. Achei interessante. E aí veio a grande controvérsia na vida de Shah Rukh Khan, que foi cabia alvidar na Kenan. Isso foi um problema na vida Óbvio. deste homem. Por que foi um problema na vida deste homem? É um filme sobre traição. E aí a gente está acostumado com o Shah Rukh Khan, menino, bom menino de família, né? Que a gente acabou de falar. E aí você pega um filme. O que eu acho mais legal, assim, eu acho que o Karan Johar usou e o Shah Rukh Khan também usou em querer participar. É um filme que eles não tentam buscar nenhuma justificativa ali dentro dos casamentos dos protagonistas para falar desse fracasso desses casamentos e justificar essa infidelidade. Então, assim, a Preet é uma ótima esposa. O Abhishek é maravilhoso. Eu senti um ódio da Rani por trair o Abhishek, ficar aquele cara insuportável. É. Tipo, eles não tentam demonizar os parceiros deles Para justificar, pra né? justificar a traição. Eles falam que, assim, acontece. Amor acontece, falta de amor acontece, fracasso em relacionamentos acontecem. E Não assim, importa o quão bom seja seu parceiro. às vezes não é você, sabe? Não surgiu, o amor não tá ali, as coisas não estão acontecendo. Isso eu acho muito legal. E uma outra questão na vida do Shah Rukh Khan. Gente, esse filme trouxe muito problema mesmo, assim, pro Shah Rukh Khan, pro Karan Johar, pra todo mundo. Foi a questão de eles transarem, né? Ele não É aquele queria gravar a problema. cena, inclusive. Eles não gravaram a cena? Não, ele não queria gravar. Ele pediu pro Karan Ah. trocar, ele ficou muito desconfortável. Acabou fazendo, acho que foi bom, mas trouxe muito problema. Sabia que a Kajol não quis fazer esse filme? Não. Ela não quis. O papel era para ela. Muita gente Ah. não quis fazer esse filme, na verdade. Ele foi um filme bem polêmico, né? Com o Foi. tempo também. Eu lembro da Kajol falando assim que a Kajol, ela é bem mãe de família, assim, ela é bem tradicional, não parece, mas é. E eu lembro dela comentando uma vez assim que ela lia o roteiro, né? E ela não aceitava que ela achava que a personagem da é Maia, não é? Que a Rani faz. Ela não aceitava que a Maia não estivesse lutando pelo próprio casamento. Ela achava que aquela traição vinha meio do nada. Eu não sei o que pensar disso, mas Eu também não sei muito bem o que pensar sobre esse filme. Já faz muito tempo que eu assisti, e eu acho que se eu reassistisse hoje, eu teria outra opinião sobre o filme, uma menos negativa, porque eu sei que quando eu assisti a Cabial da Ana Kerna, eu fiquei com um sentimento de sacrilégio, do tipo assim, o Shahrukh era meu herói, as pessoas ali eram ídolos para mim, eu não gostei de vê-los. E eu imagino que não tenha sido só eu, tanto é que, como você falou, isso foi uma grande polêmica na carreira dele. Imagino que muita gente que tenha sido fã vê isso acontecendo. Sabe aquela sensação de que decepção do que você, o que você está Sim. fazendo? Nossa, faz muito sentido. Tipo, quebrou totalmente a imagem, né? É tipo assim, você está acostumado a ver um cara como um ídolo romântico, você ama ele por ser assim, e ele, puf. E o que é pior é, por exemplo, se você for pegar outros filmes que lidam com traição, sempre tem uma justificativa, o que que está acontecendo, o relacionamento está desgastado, tem alguma coisa dando errado. E não é o caso, porque você fica o tempo todo pensando, gente, os seus maridos, os seus cônjuges são melhores para vocês. Então, É, assim, eles querem muito estar com vocês. e vocês são muito imbecis. É a sensação que eu tive. Que reunião de gente imbecil. E no, eu lembro que quando eu assisti o filme, eu acho que eu falei algo assim. Seria tudo muito mais fácil se as duas pessoas que prestam, que são o Abhishek, né? E eu E a acho que a Priti? Priti, ficassem Não, juntos. seria E deixe perfeito. os outros dois se explodirem. Deixe os outros dois se explodirem, sabe? Eu acho que quanto mais velha a gente fica, mais a gente entende que a Bia ouvida não quer nada. Basicamente isso. Pois é, mas Que na época você entende eu que a tenho que vida não é preto no reassistir. branco, né? A coisa vai ficando É. mais clara. Eu realmente tenho que reassistir. Eu não sei qual sensação eu teria hoje. Eu só lembro que na época foi essa. E para muita gente também foi, né? Então. Sim. Pra mim foi um pouco mais tranquilo, porque foi meu segundo filme indiano. Tá vendo? O primeiro eu tava, ah, beleza, Calvão na Rua é fofinho. Nesse filme eu tava, ah, tá, ele mudou, então. Eu não tinha uma ideia de herói romântico tão construída assim que tenha desabado. Mas eu fiquei um pouco assustada com o filme. Confesso que ele era muito grosso. Com isso eu não estava habituada, não. Pois é. E nesse mesmo ano ele pirou e fez Dom. O que você tem a falar de Dom? Dom é o tipo de Não, filme. não é Dom, é Dom. É o tipo de filme que eu acho que ele age um pouco. Ele tem aquele efeito K3G, Kabicuchi Kabigão. Você está sendo conquistado, você está sendo. Chantagem não, você está sendo. Você está sendo conquistado ali pelos elementos e você não está nem aí para a história. boa, né? Não acho que tem problema em Dom. A história não é ruim. Mas existem certos elementos que são muito. Para quem gosta de filme de ação, o que não é o meu caso, acho até que é por isso que eu gostei de Dom. Eu não gosto de filme de ação. Então, ver um filme de ação à la Bollywood foi o que me agradou muito. É, porque tinha tudo ali, né? Tinha dança, tinha charuque, então eu gostei muito. Mas se eu fosse alguém que gostasse de ver filme de ação regularmente e gostasse disso, eu ia odiar esse filme. Eu, particularmente, eu comecei a gostar de ação por causa de Bollywood. Eu odiava. Inclusive, ação ocidental não me anima. Eu gosto da coisa estilizada, cafona, sabe? Pra mim, é quando a ação faz sentido. Quando eu vi Dom, eu achei maravilhoso, achei incrível, achei o Shah Rukh Khan diferente. E tudo ruiu quando eu fui mostrar Dom pra minha mãe. Ela passou o filme inteiro rindo. E eu fiquei muito mal com isso. Porque ela. E na verdade, que ela riu não foi nem da ação, não. Ela achou o Shao Kahn muito cafona. É. Ela ficava, o que que ele tá falando assim? O que que tá acontecendo? Por que que ele tá desse jeito? Mas assim, apesar disso, uma coisa que eu acho muito legal em Dom, dá pra ver muita diferença, assim. Cara, Dom, dá um nó na nossa cabeça, né? De quando ele tá fazendo o cara que seria ele imitando o Dom e o próprio Dom. Que na real. Enfim, sem spoiler. Mas assim, dá pra ver, dá pra separar bem legal, assim, um do outro. Eu gosto muito das músicas. Eu acho que eu sou a única pessoa, pelo menos cinema indiano no Brasil, que acha aquele musical da Karina e Emeraldi, eu acho maravilhoso. Eu acho que se você pegar Dom e ver onde ele se inspirou e de onde ele veio, você vai gostar de certas coisas, porque ele foi um remake, né? É de Então, 78. eu sabendo ainda que ele foi um remake, eu gostei muito disso. Eu gosto É. muito das músicas. Eu não, eu e Emeraldil, né, que é com a Kareena Kapoor, no começo eu achava muito esquisito, mas depois que eu vi a original, que é com a Ellen, eu pensei, não, Ei. tá maravilhosa. Não fala de nada da Ellen, Não, não, não, não. A gente entende quem é a Helen, mas a gente sabe que à primeira vista, né? E estranhamento. poxa, em Emeraldil, o Charuk ainda tá correspondendo ali, né? Ele tá É botando verdade. Ele lá. tá interagindo legal. Pois é, então assim, sucesso. Não, Pra mim, ele depois. E teve a de Kerat, que acabou entrando na trilha de Quem Quer Ser o um Milionário. É uma trilha bem legal de Dom. é um sucesso. Melhor coisa que ele fez foi Check the India, que é um dos meus filmes favoritos do Shah Rukh Khan. Você curte? Eu curti muito quando eu assisti, mas por não ser um romance, né, e ser um filme sobre esporte, eu nunca colocaria ele no meu top 10, mas sim, é um filme muito bom. Assim, eu lembro que quando eu assisti Jack D, eu ainda tava nessa fase de só ver o Shah Rukh Khan como herói romântico, mas eu gostei tanto. E eu nem, ainda nem tava assim, entendendo de feminismo, né? Interessada em ver filmes com mulheres. Mas eu fiquei tão chocada que não tinha uma história romântica, mas o filme era incrível. E indiano sabe fazer um bom filme de esporte, né? Eu sempre tenho essa impressão. Engraçado, eu não curto muito filme de esporte, Eu então eu não também posso não. nem opinar. Eu também não. Só que os indianos eu acho maravilhoso. Eu acho que é porque eles conseguem colocar num filme de esporte, que geralmente é uma coisa que para mim é tediosa pra caramba, elementos de coisas que eu gosto, como as musiquinhas, Sim. como aqueles momentos, né? Eu também acho que eles trabalham melhor os personagens, assim, você fica se importando com as pessoas, com o que tá por trás É ali. E foi uma boa atuação do Shah verdade. Rukh Khan. A minha mãe, lembra quando ela assistiu comigo? Eu gosto muito da minha mãe, porque ela é padrão de referência de pessoa que não liga muito para Opinião. Bollywood. É, ela não liga muito. Exatamente. Então é uma opinião, assim, Igual a mais minha. neutra. Não, sua mãe gosta muito mais do que a minha. Não tem nem comparação. Mas lembra o que eu te falei, minha mãe ainda confunde a Cádio com a Madre. É verdade, a minha mãe gosta bastante da Cardio. Mas eu lembro que ela achou assim a atuação dele muito estilizada, carregou um pouco ali do que ele fez um pouco em Dom, né? Só que mudou um pouco. Só que eu acho que para um filme de esportes em que ele era um treinador, fez sentido, assim. Coube. Esse filme é muito bom. Eu também acho que coube. Eu acho que nada ali ficou destoante. Eu só realmente acho que Chuck deu um filme muito sem graça, porque eu gosto. Isso já sou eu, entendeu? Por isso é uma questão muito subjetiva. Entendi. Eu gosto de musiquinha, eu gosto, né? Você De gosta? toda tralalá. Por exemplo, um filme de esporte que eu já achei encantador é aquele com Aranha Mukherjee, né? Del Vôlei Haripa. Nossa, esse filme é Eu acho péssimo. que. Eu tenho problemas. Mas, Carol, você sabe. Isso também dá só um podcast do quanto eu amo esta mulher. Então. É verdade, Gerani merecia. Merece, né? Merece. Vamos ver se cola. Vamos ver se cola. Depois de Chak D veio o auge, que foi Om Shanti Om. Que filme. Meu Que Deus. ano, Deus. né, na vida desse homem. Que filme. Que ano. Nossa. Deus olhou e falou assim: Charu, eu vou te dar este filme. E Maravilhoso. Om Shanti Om, uma das coisas mais legais, acho que eu já falei isso 500 vezes no podcast sobre alguns filmes. Eu amo como junta romance com comédia. O Shah Rukh Khan é muito engraçado. Quando não aproveitam o Shah Rukh Khan em alguma cena assim. Sendo debochado, fazendo alguma piada, eu acho que ele é tão desperdiçado, porque ele tem um talento pra comédia que é absurdo. E um Shanti Om usa bastante isso, né? Ele tem talento para comédia, sim. E eu acho incrível, porque uma coisa que me apaixona muito é quando o filme tem referência. E um Chantillon, ele cansa de tanta referência. Não, um Shanti Om é um hino de amor a Bollywood, né? Basicamente. Sim, e isso é uma tendência muito grande nos filmes do Shah Rukh Khan. E o que eu acho legal em um Chantillon é que ele brinca com essas referências, mas mesmo que você não as conheça, isso não impede você de apreciar o filme. Isso é verdade. Nunca tinha pensado nisso. A primeira vez que eu assisti Aung San Suu Kyi, porque ele é bem antiguinho, né, 2007, eu não sabia porcaria nenhuma. Pra também mim, não. Aquela cena do começo, que é o Rishi Kapoor, né, dançando, cantando, eu não sabia nem quem era aquele cara, sabe? Pra mim era só pra demonstrar que era uma coisa antiga, entendeu? Nossa, eu também achei que fosse exatamente isso. Não é... E aquela piadinha também, quando eles vão dar os prêmios, que fazem várias piadas com Doom, com filmes repetidos do Shah Rukh Khan. Gente, eu ri porque aquilo ali, por si só, é engraçado, não é porque verdade. Eu tinha entendido. Nossa, eu lembro que eu fiquei muito tempo curiosa pra saber, na piadinha com Doom, porque, gente, quem é Abhishek Bachchan? Pra mim, todo mundo ali era muito grande. Tem umas coisas, assim, que só... Engraçado, assim, eu acho que o que eu gosto de Aung San Suu Kyi é que toda vez que você assiste, tem uma coisinha nova pra descobrir. Não só em termos de referência, mas, não sei, até na piada, no humor, assim. Hoje em dia, eu acho que a cena que eu choro de rir. Eu não choro muito de rir vendo muita coisa. Mas... Uhum. Sabe aquela cena que eles estão na entrada da premiação? Entrevistando as mulheres. Não, entrevistando as pessoas, não. Aí tá o cantor. Ok, ok, ok. Ok, eu lembro disso. Gente, muito eu bom. Choro com aquilo. É, eu acho muito engraçado quando eles entrevistam mulheres e falam: ah, Aung Kapoor e eu somos só amigos. E aí, no final, quem é o homem que fala isso, gente? Eu não lembro, mas tem um não homem que vira lembro. E fala: Aung Kapoor e eu somos só amigos. E eu fico rindo que não é uma retardada. Gente, e a Farah Khan, ela conseguiu colocar até a Shabana Azmi fazendo piada nesse filme, gente. Ela Gente. Levou todo mundo. E se tem uma coisa que eu amo, é quando o Shah Rukh Khan faz piada com o próprio jeito de fazer romance do Shah Rukh Khan. Faz sentido? Que tem três filmes iguais, né, na premiação. É. Tipo, ele abrindo os braços. Gente, quando ele faz piada com isso, eu escangalho, Eu sério. também. Nossa, é muito legal É quando a amor. pessoa sabe rir de si mesma, né? E Aung San Suu Kyi é basicamente isso. Bollywood inteira rindo de si mesmo. Sim, e aquele clipe também que chamou vários artistas famosos, né? E gente, assistir aquele clipe, eu mal sabia a porcaria Eu nenhuma de cinema. também. Eu demorei pelo menos uns 5 anos para identificar todo mundo que tava ali. Eu fiquei muito feliz porque eu conheci a Preet. E era a época que a Preet era a minha atriz favorita. Momentos, né? Eu lembro que eu pensei assim: o pessoal deve ter gostado dessa. Porque essa moça aí, essa tal da Cardion, né? Fez uns filmes com ele. E aí eu entrava no YouTube e aí tinha comentário assim: eu só fui assistir o filme por causa dessa cena com a Cardio. Ah, que amor! E eu pensando: mas por quê, gente? Mas Tanta enfim, coisa melhor. em termos de carreira de Shah Rukh Khan, é um filme muito importante, muito grandioso. Sinceramente, eu diria que foi o último. Não, não foi não. Eu ia dizer que foi o último grande filme dele, mas teve Chennai Express depois. Mas eu acho que foi o último grande clássico dele. Rabi Nebaná, assim, foi muito famoso. É um filme que as pessoas gostam, né? Veio logo depois. Mas eu acho que Aung San Suu Kyi realmente foi o último clássico. Se a gente pegar, por exemplo, pra comparar, o último grande clássico do Amir Khan, eu acho que foi Three Idiots. Dangal, É assim, roteiro. eu não sei se a gente vai falar de Rami Nemanadi de Ouro, mas eu preciso fazer uma observação. Sim, faça, já pula pra ele. Muito interessante. É, eu converso com uma galera indiana de vez em quando, né? E aí eu conheci uma vez um rapaz cujo nome era Raj. E aí eu sei que, assim, a primeira coisa que eu virei pra ele e falei foi: Raj, não, tô sendo arrogante. Sabia qual? Que obviamente a fala, né, de um chante, de um não, de Rabne, que o Charuco fica falando o tempo todo. E aí ele virou pra mim e falou: meu Deus, eu sempre uso isso quando eu conheço alguma garota. Eu uso essa cantada frequentemente. Gente, isso é maravilhoso. Sabe o que acabou acontecendo em Rabi Nebaná, que só hoje em dia eu presto atenção? É, na época eu não notei, porque foi um dos primeiros filmes que eu vi, então eu não estranhei muito. Mas hoje, quando eu olho para trás, Aung San Suu Kyi, mas acho que Rabi Nebaná marcou mais, acho que foi o filme que eu comecei a prestar atenção na diferença de idade do Shah Rukh Khan para as atrizes que estavam com ele. A Anushka era muito nova. E tem uma diferença. Você viu uma diferença ali no rosto, os vincos aparecendo, umas ruguinhas. Nada contra, Sim. mas a gente sabe que Não. isso só acontece por ser um sistema machista, que que já era uma época que você não veria mais o Shah Rukh Khan fazendo par com mulheres da idade dele. Mas se você for notar uma coisa interessante, na sinopse de Rabne, eles colocam que o Surinder era um homem de meia-idade. Isso é bem legal, não sabia. Sim, e assim, eu acho que já é numa fase, eu acho que esse filme, ele já veio numa fase em que esse tipo de filme estava acabando. Porque até décadas antes, poxa, a gente pode ver filmes absurdos da Madure novinha fazendo par com alguém com a idade de seu avô. É verdade. Ali já estava perdendo um pouco o brilho, né, esse tipo de coisa. É, ali já estava uma coisa assim, e você vê que não é, não tentaram forçar. Eu acho que eles só tentaram forçar de novo em Diabo Tá Que É Diana. Mas tem uma coisa que é muito legal em Rabinê Bana, que eu não tinha prestado atenção até esse momento. Faça um podcast. O podcast faz você pensar em coisas que você nunca tinha pensado. Com Que certeza. é um filme de romance do Shah Rukh Khan que é completamente indiano. Que ele mora ali numa casinha normal, de classe média, e tudo acontece dentro da Índia. E todas as piadas são relacionadas a Bollywood, ao próprio cinema Não. indiano. É, a gente associa muito o Shah Rukh Khan a essa imagem internacional, né? A Sim, fazer sim. filmes em Nova York, na Europa, em lugares assim, e é um filme tão indiano, tão gostosinho, né? Acho que é o primeiro filme Ele é tão local. indiano que eu vi. Eu não sei, eu acho que ele é bem local e eu gosto muito disso nesse filme. Mas não era nem de longe o primeiro filme com o Shah Rukh Khan que eu tinha assistido com essa vibe. Mas os outros que eu tinha assistido com essa vibe eram históricos. Ah, sim, então, eu acho que não conta muito. Eu não sei se conta muito, Acho mas que não. contemporâneo realmente tem esse pequeno detalhe. E me diz uma coisa, o que que você achou do próximo grande salto dele, que foi My Name is Khan? Você não viu? Eu não assisti My Name is Khan, você sabe disso. Verdade, eu esqueci. Na hora que eu te perguntei, me veio isso à mente. Mas então, vou falar um pouco sobre My Name is Khan. Já tinha comentado com a Isa isso antes da gente gravar o podcast. É, eu sou uma das poucas pessoas do mundo que não gosta desse filme. Eu não acho que seja um filme descartável, mas eu acho que tem muito estereótipo, especialmente dos personagens negros ali da segunda metade do filme. Eu acho que para um filme que quer quebrar estereótipos, não é legal se basear em estereótipos tão básicos sobre pessoas negras. E tem umas outras cenas que eu não gosto. Eu acho que é o Karan Johar tentando ser sério. Mas, ao mesmo tempo, eu realmente gosto do papel do Shah Rukh Khan, da atuação dele. Amo a Kajol nesse filme, acho que é uma das atuações mais brilhantes dela. Inclusive, esse amor que a minha mãe desenvolveu pela Kajol veio desse filme, e só desse filme que Me? ela nunca viu mais nada dela, não sei de onde veio isso. Eu acho que é por isso que o amor se mantém. Ah, isso é que eu. Não, tô brincando, eu gosto muito da Cádia, mas Sim, convenhamos. não são filmes adequados para pessoas pouco habituadas ao cinema indiano, né? Ali da Exatamente. filmografia dela. Mas assim, quanto mais a gente conversa, mais eu vejo que essa percepção do Shah Rukh Khan como um ator limitado em termos de escolhas de personagens é muito injusta, né? É um olhar muito por cima da carreira dele, é um olhar muito por cima do que mais fez sucesso. Mas tem muita coisa diferente. Gente, o cara fez um Asperger, sabe? Sim. E fez com cuidado, assim, não. Eu não achei muito estereotipado, não. Eu tava comentando com a Isa também, antes de começar o podcast, que eu já fiz um trabalho em psicologia com o paciente na gravidade do personagem do Shah Rukh Khan, e é bem parecido mesmo. Assim, não é super idêntico, mas eu acho que o que mais me remete até hoje é o olhar. Mas enfim, eu acho que My Name is Khan foi quando o Shah Rukh Khan fez a última coisa boa na carreira dele. Você está sendo cruel e injusta neste momento, Carol. Por quê? O que que veio de bom? Não, mentira. O que que acontece? O que que acontece nessa fase? Depois de My Name is Khan? Eu consigo lembrar claramente que foi uma fase de muitos anos, muitos anos. Eu estou aqui até olhando a Wikipédia. Eu posso dizer para vocês que apenas e apenas em 2017, ou seja, olha quando é que foi My Name is Khan, 2010. 2010. De 2010 até 2017, eu tinha o seguinte sentimento. Ah, comunidade indiana no Brasil. Ah, vai sair filme do Shah Rukh Khan. Não quero ver. Vai ter lançamento do Shah Rukh Khan. Não estou interessada. O Shah Rukh Khan vai interpretar com a atriz tal. Quem sabe um dia eu tome coragem para assistir. Ah, o Shah Rukh Khan vai fazer um robô de olhos azuis que voa. Por favor, não. Qual filme fez isso com você? Por que que você travou? Eu vou te falar, foi. Eu assisto a filmes que eu sei que eu vou assistir até o final. Eu não tenho costume de pegar um filme que eu sei que eu não vou gostar e tentar assistir e me forçar a fazer isso até o final. Vide Ramsat Hand, por exemplo, né? Que até hoje eu não consegui terminar. E afins. Então, assim, eu tinha assistido Bilu Barbie, eu tinha assistido Rabinê, eu tinha assistido os filmes dessa época. E aí me surge Rawan. Eu não tenho problema com spoiler nenhum. E por tudo que eu comecei a ver de trailer e tudo mais daquele filme, eu sabia que eu não queria ver. Faz sentido. Eu tava com muito pé atrás. Na época eu nem gostava de filme de super-heróis. Foi um gosto que eu desenvolvi até no ano passado. Mas, independentemente de gostar ou não do estilo, eu senti que não tinha coisa boa saindo dali, não. Sim, e ficou um gosto assim. Eu não sei dizer, foi uma fase que, na época, eu lembro que a gente conversava muito que a gente achava que o Xarux estava tentando fazer a mesma coisa, que era inovar demais sem ser algo bom. Eu acho que o que assentou essa impressão na gente foi justamente porque foi uma fase em que outros atores, como Amir Khan e o Salman Khan, estavam se reinventando de uma forma muito legal. É, e ficou bem Então o característico de Xarux cada ficou para um, né? trás. No TED do Shah Rukh Khan, ele explica um pouco o que aconteceu ali naquela época de uma forma bem engraçada. Ele fala basicamente que ele queria ser maneiro para os filhos dele. Então, ele é um cara que estava ali ficando mais velho. Provavelmente ele deve usar os próprios filhos como termômetro, né, do que a juventude está interessada. E provavelmente esses filhos dele não deveriam estar tão interessados ali no, nos filmes indianos, nos atores de Bollywood. Deve ter batido no desespero. Então ele falou que foi o filme que ele fez para os filhos dele acharem ele muito. E ele fala de um jeito super debochado, assim, de si mesmo. É, ele Sim. fala assim: ah, o que que eu fiz? Botei uma roupa de super-herói, lente de contato. É bem engraçado. E assim, a coisa degringolou um pouco ali, quando ele tentou se conectar com uma juventude sem saber exatamente o que fazer. E o Shah Rukh Khan, ele tem uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala que ele quer deixar uma contribuição dele para o cinema indiano de uma forma geral, mas não só como ator. Alguma contribuição para o progresso do cinema indiano. E aí a forma como ele vê de dar essa contribuição é tentar melhorar os efeitos especiais. E aí o que a empresa dele, né, o que a produtora dele fez ali, Irawan e outros filmes dele, vem muito disso. E realmente, assim, obviamente ainda não dá para comparar com Hollywood, mas você vê que teve uma melhora. As cenas de batalha eram muito boas. Sim, teve uma melhora significativa, sim, mas Não é vamos lá, bom. né? Mas não é bom. Ainda falta um pouquinho de feijão com arroz. Sabe uma coisa que eu acabei de me dar conta? Também tô olhando aqui a Wikipédia. E no mesmo ano ele fez Rawan e Dom 2. Tudo isso em Deus. 2011. Tiveram 2 anos na vida do Shah Rukh Khan em que ele começou a pirar emocionalmente, assim. Que a gente não entendia o que estava acontecendo. E foi nessa Uma coisa mesma também é época. Britney Spears. É, só faltou raspar a cabeça. Você lembra que tinham todos os boatos dele estar tendo um caso com a Priyanka? E eram boatos muito sérios, inclusive ainda são muito sérios. Teve toda a questão da Lembro ja... disso. Teve toda a questão da jaqueta, você viu o que aconteceu ano passado? Jaqueta, ano Não, você passado. não soube da fofoca da Pode falar. jaqueta, Isabela. Eu devo ter sabido, mas eu já esqueci. Teve todo esse boato do Shah Rukh Khan tendo caso com a Priyanka lá por aquela época, né? E a gente achava tudo bobagem, até que lembra que lançaram aquelas fotos da Priyanka com o dedinho no bolso dele? Lembro que Lembra que. foi o Aue. Nossa, a gente ficou chocado, uma gritaria na comunidade na época, foi divertido. Até aí tá, acabou, a história morreu, ele arrumou um filho novo com a esposa, né? Claramente alguma coisa aconteceu aí, mas passou. A Priyanka no ano passado, tava lá nos Estados Unidos e ela grava muitos programas, né? Participações, ela é bem requisitada. E aí tem um programa que faz tipo lavagem de roupa suja. Deus. E aí, nossa, você não vai acreditar. Aí a Priyanka mostrando vários objetos, falando sobre esses objetos, tipo, coisas do passado dela que deixava ela com raiva, né? E eu não lembro se ela tava vestindo uma jaqueta ou se ela tava mostrando uma jaqueta, falou que era do ex-namorado dela, e quando eles terminaram, ele pediu a jaqueta de volta, ela falou que não, porque era dela. Alguma coisa assim, eu lembro que eu vi o vídeo e só ria. Eu tô chocada. Acharam uma foto do Shah Rukh Khan com a jaqueta. Eu estou choquita. Eu juro, gente, por que que eu não escrevi sobre isso? Eu não sei. Gente. Gente. Então, assim, foi uma. Não, e não foi só isso. Eu lembro dessa história Ai, meu toda. Deus. Mas recentemente eu tava ouvindo um podcast, uma moça dando mais detalhes sobre. Gente, o podcast não era sobre isso, tá? Mas a moça tava dando mais detalhes sobre isso. E ela falou que quando acharam a foto, né, do Shah Rukh Khan com a jaqueta, Uma menina postou no Twitter e a Priyanka Chopra curtiu. Ai, meu Deus. Priyanka, rainha do shade. E aí logo depois a Priyanka ainda deixou curtido por umas 3 horas depois de curtiu. Ela gosta de causar. É. Assim, eu juro pra você, eu tenho que ser bem honesta, eu não a culpo. Nem eu. Eu não a culpo, esse Charukan, né, dá esse mole. Coitada da Gore, né, mas assim... E outra coisa, em termos de personalidade, eu acho ele e a Priyanka muito parecido. Essa coisa meio cool, inteligente, É, despachadinho. camaleão. É, eles combinam. Mas, gente, por que que eu tava falando disso? Ah, tá, porque foi o ano em que o Shah Rukh Khan deu uma pirada. Então, assim, tiveram esses boatos fortes de casos com a Priyanka. Isso mexeu muito com a imagem dele, porque o Shah Rukh Khan tem essa imagem pública de pai de família, né? Casado com a Gore e tudo mais. E lembra daquele episódio que ele socou o marido da Farah Khan? Eu lembro, não sei a causa, mas eu lembro. Foi Não, bem Britney alguma coisa Spears mesmo. idiota. Foi no mesmo ano, na mesma época. Então, assim, os filmes dele estavam dando errado, os filhos dele estavam se afastando do cinema, ele estava tendo caso, focando gente. Ele estava muito louco. Lembra que ele estava bêbado? Que, Uhum. ó, também teve alguma coisa assim, ele bêbado, enlouquecido, dizendo que estava defendendo a honra da filha dele, socando uma galé. Gente, o Shah Rukh Khan estava muito Britney em 2007. Não, e assim, os tweets dele estavam impossíveis. Não sei se melhoraram, mas meu Deus. Eu parei também, não fiquei para Que homem ver. chato. Que homem chato. Enfim, foi uma fase difícil que se refletiu nos filmes e que ele ainda não se recuperou completamente. Logo depois teve de ataque Heijan, que eu lembro que o pessoal da comunidade, Eu. na época era aquele cinema indiano no Brasil ainda, que a galera comemorou muito. Eu achei que, assim, eu gostei da ideia, ah, que saudade de Shah Rukh Khan no romance. Gente, mas quando começaram a sair as primeiras imagens, eu já sabia que não ia dar certo. Era Shah Rukh Khan andando de Eu. moto. Falei, não tá certo na Charocando idade. na Europa, Era cara de coisa velha numa época de filmes tocando muito bons. violão. E assim, foi o ano 2012. Tem uns anos que eu gosto muito no cinema indiano. 2012 foi o desses. Foi o ano de Kahane, gente. É. Sabe? Kahane acontecendo de um lado, Shah Rukh Khan fazendo de ataque Heijan. Não dá. Parece que ele não acompanhou, né? Ele parou de acompanhar em determinado momento. A história em si, eu acho ela muito forçada, ela é muito. Nada a ver. Ela tem uma mentalidade que já não pertence mais àquele tempo. É. E se desse para fazer, teria que ser muito bem feito. Que não foi. Não convenceu, né? Não, convenceu. Apesar dele estar belíssimo. Ah, mas é isso, a gente já está acostumado. Ele está lindo, colírio para nossos olhos, mas o filme é horrível. É verdade. Cabe com os capitães que eu diga. Comercialmente, ele se recuperou com o Tiana Express, né? Pior que eu gostei de Chennai Express. Eu sei que você gostou. Eu achei bem ruim, mas, assim, não é um filme que eu não veria de novo. Não, mas é aí que tá. Chennai Express é justamente aquilo que a gente estava falando. Talvez até de Rabne. É uma coisa Índia. Índia. Ele não Índia, tá saindo é. dali. Te mostra cenários e leva uma pitada meio sulista. As Bem músicas sulista. são muito legais. E Long por mais. dance, long dance, long dance. Mas que seja canastrão, por mais que seja uma história talvez até muito idiota e com coisas muito imbecis, eu acho que o filme não tinha outra intenção. É, além de divertir, né? Era só entreter mesmo. Exatamente. Então eu gosto de filme assim, sabia? Eu gosto muito de filme que tem só a intenção de entreter e vai fazer de tudo para conseguir isso. Mas o que me choca muito em Tiana Express é que, pra mim, a Deepika rouba o filme de uma forma. Eu acho o Shah Rukh Khan realmente o coadjuvante dela. Sim. Também não me incomodei com isso. Esse foi o quê? Foi o segundo filme deles juntos? Depois de Onchan Chhong ou não? Acho que foi. Isso é outra coisa também. Eu gosto tanto de Onchan Chhong que Chennai Express também me remeteu àquela coisa de eu gosto de ver os dois juntos, né? E pela primeira vez com a Deepika, com a voz original dela, né? Ué? Isso. Onchan Chhong não Onchan Chhong era não mulher. é a voz dela, é uma voz horrorosa, inclusive. Eu tenho que reassistir esse filme porque eu nunca anotei Eu isso. descobri isso reassistindo, não fiquei bem. Tem que reassistir pela quinta vez e notar isso. Na época eu fiquei muito feliz por ele ter um filme de sucesso. Ser fã é isso, né? Pessoa te dá um É. lixo na sua mão, você fica, ah, mas tô tão feliz que as coisas estão dando certo pra você. Então eu Uhum. fiquei feliz, assim, eu vi como uma forma dele se reposicionar. Sabe aquela. Quando a pessoa precisa de um respiro? Acho que ele precisava de um respiro, de um pouco de respeito de novo. E ele se mostrou como um produto que ainda dá para vender. E, gente, no final das contas, eles são um pouco isso, né? É isso que eles precisam fazer mesmo. É, eles têm que fazer dinheiro. Aí, infelizmente, ele decidiu continuar sendo engraçadinho e veio com Happy New Year e Dio Valle. E Discorra sobre aí? isso. Discorra sobre Então, eu preciso dizer mais uma vez que eu isso. gosto de Eu Happy também, eu gosto muito. Mas sabe, eu acho o Shao Kahn a coisa mais fraca em Happy New Year. Disparado. New Year. Sim, com certeza. Não, não, com certeza, porque a quantidade de risadas que eu dei com o Sono Sud e com. Abseque! E aquele ator cujo nome eu esqueci, mas também estava Quem? O Boman? fenomenal, gente. Como é que é o nome daquele ator? Isso, Bomanani? vamos. Gente, ele estava maravilhoso também. Tá. Gente, aquela equipe, ele. Nossa, Gente, que o Abishek, meu maravilhoso. Deus. Não, o Meu Abhishek. Eu nunca pensei que eu ia falar essa frase na minha vida, mas eu vou falar em alto bom som. Abhishek Bachchan roubou o filme. Deus. E a gente sabe por que ele roubou o filme, a gente já falou disso antes. O Abhishek foi feito para comédia. Ele Total. tenta se enganar fazendo outro tipo de gênero. Mas ele é Mas perfeito. aquele homem só dá certo em comédias. É, e Enfim. muito certo, nossa. E muito certo. A graça de Happy New Year não é o Shah Rukh Khan, porque na verdade ele nem é engraçado, né? Ele tem aquela história negra aí do passado Não dele, tem então ele é nada a um cara até ver. chato. Exatamente. Mas o filme acaba te fazendo rir. Nossa, eu ri muito. E Gente, eu ri muito também. aconteceu com você de no final você tá torcendo muito pra ele. Com toda certeza. E a Gente, no dança é final. uma porcaria, sabe? Eu tô gritando e sacudindo os braços juntinho. Não, e o pior, no final, eu tava tão nervosa e apreensiva com o que ia acontecer, gente, que quando eu percebi que eu tava ansiosa pro final do filme, eu pensei: eis um filme que eu gostei. Evocou esses sentimentos, né? Eu só acho muito triste que tudo isso tenha acontecido sem participação do Shah Rukh. Com uma participação mínima do Shah Rukh Khan, vamos combinar, né? Sinceramente, eu não lembro nem o que ele estava fazendo naquele filme. Eu só lembro do resto. Então, ele foi a motivação. Isso Assim, é o que basta a gente eu dizer. sinto que Happy New Year foi um filme desnecessário tanto da carreira do Shah Rukh Khan quanto da Deepika. Porque a Deepika não colaborou em nada, ainda estava num episódio depressivo. E o Shah Rukh Sério? Khan tava, foi nessa época que ela ficou deprimida, logo depois ela Por lançou a fundação dela. causa daquele desgraçado Rambi? Não, ela não ficou deprimida por causa do Rambir, não. Acho que ela ficou deprimida porque ela ficou deprimida. E Del Valle? Olha, eu tenho opção sem comentários, não, não tenho. Não. Isso é um podcast, não existe sem comentar. Que droga. Não, mas assim, ele vale. Eu não assisti. Eu lembro do hype que foi quando ele ia lançar, porque as pessoas insistem em fazer um hype absurdo quando junta Shah Rukh e Kajol. Claro, é um casal clássico, né? Era o. Esse filme vai ser maravilhoso! Não, você não lembra? Você não lembra? Lembro. Gente, Não, mas a foi parte uma mais tietagem tão absurda. engraçada era porque virou uma batalhazinha e eu confesso que as pessoas estavam levando a sério e eu não tava, mas eu posso ter dado entendido que eu tava porque eu tava me divertindo. Que era a batalha. Qual vai ser melhor? Badirar uma Stanley ou Dio Valle? Gente, Eu lembro disso isso e não é uma eu juro questão. que eu não consegui nem levar a sério, porque não existe nenhuma dúvida. Exatamente. Não, e eu lembro que eu respondia: não, eu acredito que Bajirao tenha X, Y e Z. E eu rindo respondendo essas coisas. Porque isso não é nenhuma questão a ser levada a sério, né, gente? Pelo amor de Gente, pessoas ouvindo o podcast agora, vocês têm que entender que a Carol tem uma veia um pouco sádica, que ela esconde muito bem. Deus. Tenho, gente. Não parece, mas eu Mas ela tá lá toda namorzinha e internamente ela está gargalhando da própria sacanagem. Eu sou um pouco mais cáustica nesse ponto, porque eu acho que eu devo ter até perdido a simpatia de algumas pessoas nessa época ao declarar com uma certa veemência que eu já sabia de antemão que Deluvalho ia ser uma porcaria. Gente, Então. o trailer não mentiu, os clipes não mentiram, os posters não mentiram, acho que nem eles mentiram. Elenco não mentiu. Ninguém tentou enganar a gente em nenhum momento. Não, não tentou. Na verdade, eu não sei nem por que esse filme existe. Engraçado que, assim, eu sabia que seria um filme ruim, assim, eu tava. E eu gosto do Rohit Chetty, assim. Ele é um Sim. diretor muito estranho, mas por alguma razão que eu não compreendo. Eu amo a série Gol Mal, assim, então até que eu esperava alguma coisa, mais ou menos, eu esperava me divertir de alguma forma, apesar de saber que parecia muito ruim. E mesmo gostando tanto do diretor, sabe quando você não espera que seja tão ruim quanto o produto real? Você tá assistindo aquilo, você não tá acreditando no que tá acontecendo? É, entendo. Por Já tive essa outro reação algumas vezes. lado, eu nunca liguei pro casal Charuk e Kajol. Assim, eu acho um bom casal, mas eu acho um bom casal como outros casais que ele já fez. Pra mim, a única diferença é que tem mais filmes do que outros casais que ele já fez. Mesmo não sendo fã do Na verdade, casal, pra mim, eles salvaram o filme. eu acho que assim, eu acho que vai ser uma declaração, vão ser declarações muito polêmicas aqui nesse podcast, mas para mim a maior graça de Shahrukh e Kajol é saber o quanto eles se dão bem fora da tela. Ah, é verdade. Eles têm uma química muito grande como amigos, né? Exatamente, para mim essa é a maior graça do casal, e não o fato de que em tela eles, nossa, sai. É porque assim, eu realmente não acho ruim, eu só não vejo diferença. Eu acho que de repente tem uma ligação emocional com os filmes e tal, mas sabe quando você fica assistindo, você fica. Eu não sei do que vocês estão falando. Andy Valley, e eu acho que eu escrevi isso na minha resenha, eu vi a diferença. Porque o filme era tão ruim. Que eu conseguia ver que só aquela união daqueles dois atores conseguia trazer alguma cena boa. Falei, olha, tô entendendo de onde é que vem. Del Valle é um dos filmes que, para mim, eu penso assim, poxa, que desperdício de elenco, não? O próprio é Varun, né? O nome É, dele, o Varun, Varun. não. Não, tão O lindo. próprio Varun, ele é talentosinho. É, bem pouquinho, mas é. Podiam ter aproveitado ele. Bem pouquinho, mas podiam ter aproveitado ele um pouquinho mais. Mas não aproveitaram, coitado. A própria história de Del Valle é muito desperdiçada, porque é uma história muito boa. Essa história da inimizade e tal. É uma história clássica que Aquele clima. dava para dar um ar moderno. Aquela cena da Kajol, não vamos dar spoiler, mas tem uma cena da Kajol assim, se revelando, que é bem Que é legal. surpreendente. Que eu lembro que eu falei, nossa, agora esse filme vai, mas nunca foi, infelizmente. Mas esse filme é da Kajol, É da assim. Kajol, pra mim também. Esse filme é dela porque muitos anos que ela não fazia um filme, não era isso? É. E ela reaparece maravilhosa, gente. Lindíssima, nossa. Lindíssima, exatamente. Iluminada. Não, e atuando bem, de uma forma assim, madura. Segura de si. Um toque um pouco mais Madre Dixit. Minha mãe ia gostar dessa comparação. Pra cima dela, entendeu? Sim. Enfim, foi um filme que salvou um pouco o casal pra mim. Você viu Fan? Não. Veja Acho que não. Fan. Porque foi ali que eu senti que o Shah Rukh começou a entrar nos trilhos de novo, apesar de não ter feito sucesso, eu acho que foi até um pouco injusto. Mas sabe isso que eu falei do começo da carreira dele, especialmente de Bazigra, que tinha um pouco lado sombrio, com um pouco de comédia, com um pouco de tudo, mas num filme equilibrado? Em Fé, eu senti isso assim. Então tinha um lado dele muito obcecado pelo ídolo, tinha um lado dele animado. Ele fez uma pessoa muitos anos mais nova e a maquiagem, né? Tudo que eles fizeram ali ficou realmente muito bom. Eu fiquei com muita vontade de ver quando eu vi os trailers, porque ao contrário de Raoul One, que teve aquela bizarrice toda, foi uma bizarrice que me chamou a atenção e É. eu queria ver. Ficou um negócio bem feito, né? Chamou atenção de uma forma boa. É do tipo assim, caraca, isso parece interessante. É. Assim, eu acho que até entendo por que não deu muito certo. Nossa, gente, o Shah Rukh, ele merecia muitos prêmios por esse filme. Mas ele começa muito bem, você consegue diferenciar muito assim o fã do ídolo. Só que realmente tem algumas questões. Então, ele como ídolo é um Shah Rukh fazendo Shah Rukh. Então, não tem muito esforço, né, nesse lado. E o filme, assim, que tem aquele tom sombrio que já era o suficiente para sustentar a história toda, do nada vira um filme de James Bond, praticamente. Então, Ou acho que eles seja, esperaram um pouco, né? Não foi legal. Eu acho que o diretor mesmo não é bem de momento. Bajabarat. Eu não sei o que aconteceu com esse homem, mas não foi uma boa coisa. Experimentação. Já viu que não deu certo. É, mas ainda assim, palmas para Shah Rukh Khan, não é mesmo? Sim, a versatilidade. Esse podcast está mostrando que ele tem uma versatilidade É, eu tô ficando que um a pouco gente não chocada. Eu esperava. tô um pouco chocada. Pouquíssimo tempo atrás, nós duas comentávamos entre nós que, nossa, como o Shah Rukh Khan só faz o mesmo tipo de coisa, que cansativo. A gente está quebrando um pouco a cara. Muita coisa. Um pouco? Eu estou ansiosa para futuros podcasts em que a gente analise carreiras dos outros cães, porque a É, gente tem que fazer isso. pra gente perceber que as coisas não são como a gente vê ali no superficial, né? Mas continuando, é Del Remus que eu É não Del vi. Rey Muschio. Eu acho que nem dá pra contar tanto como o filme de Shah Rukh Khan, porque ele só fez uma participação, e foi uma participação assim. Ele com os dois pés amarrados nas costas, duas mãos, fazendo o que ele sempre fez. Então não dá pra contar tanto. Eu acho que Dia É. Zindagi e Raiz dá pra considerar como os filmes dele. Pois é, eu vi metade de Dias ainda aqui porque ainda tem que terminar. Sabe como é que é? Mãe de família, né? A gente vê uma parte do filme, depois Qual foi a sua para. impressão sobre a atuação dele? A impressão que eu tive foi a seguinte: Sabe quando o ator está confortável com o próprio papel? Aquela coisa assim, quando a pessoa se sente confortável sendo aquele papel, então ela não está forçada, nem extremamente caricata. Uhum. Ele era daquele jeito. Ele estava leve, né? Ele é o Shah Rukh Khan, é aquilo. A gente vê o Shah Rukh Khan que a gente conhece ali naquele psicólogo, naquele terapeuta, mas ao mesmo tempo ele não tá forçado enquanto Shah Rukh Khan, porque parece que, pô, eu tô gostando de ser esse cara aqui. É, assim, a minha opinião sobre Dias em Bagui é: eu não acredito que o Shah Rukh Khan fez um filme com a minha profissão. Acabou. Eu não acredito que isso aconteceu até o momento. É verdade, né? Ele fez um filme sobre ser psicólogo. Deve ter ficado como. Mas ao mesmo tempo você deve ter pensado, eu nunca faria isso e nem não, isso. Não, mas isso foi o filme inteiro. Só rindo. E também tem aquela coisa do Shah Rukh Khan ficar lançando metáfora pra cima da... Dália. Dália, vai. Eu tenho um problema com metáforas, porque vocês, terapeutas, lançam essas metáforas. E aí eu vou pra casa igual a Ali naquela primeira cena que ela vai pra casa. E ela começa a contar, tipo assim... Então, porque tinha uma história de um tigre, um senhor. E aí, no final das contas, você tem que superar os seus medos. As pessoas olham pra cara dela assim... Oi? Tá falando, mas... Sou eu, na terapia. Esse filme é bonzinho, mas eu... Estava empolgada com o Gabinete, eu não terminei ainda. É, eu nunca faria em consultório metade das coisas que ele faz nesse filme, mas tudo bem, uma licença poética. Porque se forem gravar o que eu faço em consultório, não dá nada minimamente interessante nem pra 10 minutos de filme. Mas, apesar de que não, mas... tem umas coisas que ele faz ali que eu juro que eu queria fazer, de verdade. Sessão na praia, sessão no barquinho, umas coisas assim. Hoje a nossa consulta será na praia. Gente, venha. É muito chato ser psicólogo e assistir um filme de psicólogo. Porque você fica assistindo e fica passando um tipo de coisa na sua cabeça que não é pra passar enquanto você tá vendo um filme. Então eu lembro que, sei lá, vamos... Não tem uma cena que eles vão num barco, assim, fazer uma sessão? Alguma coisa assim. Aí, uma balsa, sei lá, alguma coisa. No mar, eu lembro disso. Não, mas... Aí eles estão lá e eu lembro que eu ficava pensando... Cara, você deve ter gastado uma hora pra ir. Você vai ficar uma hora com ela... Vai ter a hora de voltar. Você tá gastando 3 horários com uma paciente. E o preço da locação do barco? Exatamente. Eu ficava pensando, como é que você paga o seu consultório? Como é que você paga o seu aluguel, Shah Rukh Khan? Não é o tipo de coisa que é pra você ficar pensando enquanto você tá vendo o filme. Só alguém que trabalha com isso pensa nisso. Mas enfim, é um filme que eu gosto muito. É um filme mais da Alia Bhatt, mas eu acho que o que eu mais gostei de Dias em Bagui foi essa abertura dele pra fazer um filme que ele tivesse uma relação diferente com uma mulher num filme. Uhum. Uma relação muito específica. Inclusive, mais uma vez, mencionando o furor que foi quando falaram desse filme antes de lançar, porque algumas mentes conturbadas ficaram. E se ele for fazer par com esta garota? Cara, foi uma época difícil. Vamos matar o Shah Rukh Khan. Foi uma época difícil, fiquei com medo. Basicamente, a Alia tem cara de criança. É, porque assim, se Rishi Kapoor fez, porque o Shah Rukh não faria, né? É verdade. E você viu, finalizando essa fase de Shah Rukh Khan, você viu Raiz? Com certeza, vi. E o que, que você achou de Raiz? Ah, Raiz. Raiz foi um filme que eu assisti porque eu gostei das músicas. Uhum. Tá vendo? Eu tenho... É isso. E eu tinha ouvido você falar desse filme. Uhum. E você tinha falado bem do filme. E... Tinha falado bem, mas não no sentido de assim, gente, esse filme é maravilhoso, inovador, assistam. Não, você tinha falado algo do tipo assim, não é um filme necessariamente bom, mas eu gostei de ver o Shah Rukh. Foi algo que você disse. Sim. E eu fui assistir ao filme com a mesma vibe, do tipo assim, não vou esperar um filme bom, vou uhum. esperar assistir um cara que eu adoro. E eu acho que é essa que é a vibe que você tem que ter quando você assiste pra isso. Concordo, eu gosto do Shah Rukh, é porque eu tô assistindo esse filme. Não, e pra mim, tiveram duas coisas boas. Eu acho que eu ganhei um pouco mais até do que você. Eu gostei muito do Shah Rukh no filme. E ele tem uma vibe de anos 70 que eu adoro, assim. Parece os filmes antigos do Amitabh Bachchan. Então parecia que eu tava vendo uma coisa que eu gosto muito, assim, que me dá uma sensação gostosa com uma pessoa que eu adoro e que fazia muito tempo que eu não via fazendo esse tipo de papel. Eu tive uma coisa assim, eu fui esperando o Shah Rukh Khan e eu ganhei de brinde aquele outro ator que eu não sei pronunciar o nome dele. Navazuddin Siddiqui, com certeza. Isso, e aquela mocinha paquistanesa também, que eu achei ela muito fofinha. É, Mahira Khan. Isso. Então, assim, pra passar o tempo, foi bom. Eu odeio cenas de ação, então, uhum. Sabe como é que é? Aquele momento em que você pega o seu celular, checa as suas coisas. Mas não foi um filme que eu chamaria de ruim. É, o problema de Iraíza é muito mais a direção. Acho que o Shah Rukh Khan fez o que ele tinha que fazer. E fez estava muito, maravilhoso. É, e fez muito bem, assim. Quando ele tinha que ser 12, ele tava. O que eu gostei de Iraíza é que pegou um pouco dessa vibe dos primeiros filmes dele, em que ele... Você não consegue fechar exatamente uma personalidade, um caráter pra ele. Então ele tem algumas questões morais super fortes, então ele não quer matar ninguém, né? Ele não quer sujar as mãos de sangue, mas ele é contrabandista, e ele vende álcool, e ele ajuda as pessoas da comunidade, mas ele também espanca um monte de gente. É muito interessante, eu gosto desses personagens mais complexos, e eu gosto de lembrar que ele é um ator que consegue dar conta desse tipo de personagem, que às vezes a gente esquece, né? Sim. Às vezes ele é tão mal aproveitado nos papéis dele por sempre fazer um pouco da mesma coisa, né? Que, que quando a gente vê algo diferente, a gente se agrada só pelo fato de ser diferente. Sim, é verdade. Mas assim, olhando aqui... Tá, depois de Iraíz teve Jabber, Harry, Met Sage, eu acho que você ainda não viu, né? É, mas eu já dei uma lida não superficial precisa. Na sua resenha. Que resenha? Eu não fiz resenha desse filme. Você fez uma resenha, não fez? Não. Não, você não fez resenha, você postou no stories algo do tipo assim, ah, eu não estou vendo foi. Sentido nesse filme. Foi. Eu ficava, gente, não tem sentido nenhum esse filme. Assim, então isso me desanimou. É um filme ruim, mas mais uma vez a culpa não é dele. Eu acho que eu gosto do Imit Azali porque ele fez clássicos. Ele fez Diablo e Match, que eu amo. Ele fez Love Radical, que eu amo. Só tem filme muito bom, Highway. É um diretor que você não pode falar mal dele. Nossa, ele fez Highway, gente. Ele fez Highway. Ele merece meu respeito. Só que assim, é um dos piores... Acho que é um dos piores, não. É o pior filme da carreira dele. É o pior roteiro dele. Ele tem uma cara dele. De maluco, né? Tem, ele tem uma cara de doido, basicamente. É o pior roteiro dele. É a pior direção. O filme é completamente confuso. Nada faz sentido. As coisas acontecem do nada. E eu senti que ele queria... Usar o Shah Rukh Khan da forma como ele cresceu vendo o Shah Rukh Khan. Da forma como ele se acostumou a ver o Shah Rukh Khan. Que é como esse herói romântico. Só que assim, dá um roteiro pro cara, sabe? Se você quer ver o cara sendo tradicional, tudo bem, mas dá um roteiro pro cara. E ele não fez o esforço mínimo pra dar um roteiro. É, eu acho, se eu não me engano, a minha mãe... Porque não tá no Netflix esse tá, filme? Tá, tá sim. Se eu não me engano, a minha mãe assistiu. E aí ela falou que achou o filme muito... Eu acho até que ela falou confuso também. Falou algum adjetivo do tipo. E aí, sabe como é que é? A opinião de mamãe é lei. Quando ela fala que um filme é ruim, eu também nem me arrisco a assistir. É. Então... Só que ele tá muito gato, Isa. Eu acho que vale a pena foi falar algo por isso. Que ela disse também. Nossa senhora. Sem condições. É algo que tem acontecido com o Sharuk, né, gente? O que tá havendo com esse homem? Bom, eu não sei o que está havendo. Eu só sei que no final desse ano a gente vai ver o Sharuk no papel de um anão. Então, não sei se tá acontecendo alguma coisa boa com ele. Meu Deus do céu. Eu não sei o que esperar disso, assim. Eu sou um pouco positiva. Acho que eu fiquei um pouco positiva nos últimos anos. O que não é otimista, é positiva. Então, eu sempre fico pensando, nossa, isso é tão bizarro. Pelo menos vai ser divertido de ver, porque eu não tenho ideia do que esperar de uma coisa tão bizarra. É um lado bom. Eu não sei, eu acho que eu sou um pouco mais otimista, porque eu fico vendo que, com todas essas nuances do Shah Rukh Khan, ele me lembra um pouco, vai ser um sacrilégio falar isso, talvez, ai, mas ele me lembra um pouquinho o Amitabh Bachchan, nesse aspecto. Que? Deixa eu falar. Meu Deus. É. Não, mas ó, foi um paralelo agora que eu tracei na minha mente. Gente, eu vou falar muitas vezes. Venda a sua ideia. Assim. Mas o que eu ia dizer? O Amitabh teve uma carreira também de muitos filmes em que ele fez muito tempo a mesma coisa. Na idade jovem dele. E com o passar do tempo, quando ele foi ficando, entre aspas, velho para aqueles papéis... Ele começou a se reinventar de umas formas muito loucas. Então você é capaz de encontrar Amitabh Bachchan fazendo filme de tudo quanto é coisa. É, isso é verdade. A gente pegou... Isso também influencia muito. Quando a gente começa a ficar fã numa determinada fase do ator. A gente pegou o Amitabh quando ele já estava na fase que ele voltou a ser muito... Muito elogiado. Não é só elogiado, muito adorado de novo. Então, assim, a gente viu o Amitabh como aquele patriarca, né? O cara que vai dar um clima diferente pro seu filme, que vai dar uma dignidade, né, pra qualquer papel que ele pegue. Mas nos anos 90 ele só tava fazendo coisa doida. Ele tava ficando com meninas novinhas nos filmes e fazendo musicais vergonhosos. Ele não é o Amitabh que a gente conhece. Com o Shah Rukh Khan aconteceu a mesma coisa. A gente começou assistindo os filmes antigos dele, todo mundo se apaixonou, gostou muito. E logo depois a gente começou a acompanhar assim que ele lançava. E a gente pegou a fase ruim do cara. Então, eu vejo muito dessa tendência, apesar de que, óbvio, são atores completamente diferentes e estilos completamente diferentes, mas, assim, eu vejo uma tendência do Shahrukh de acabar com o passar dos anos se reinventando enquanto ator na indústria, chegando num ponto em que ele vai ser tão icônico, tal, porque ele já é, né, Já é. em que ele vai ser, como é que eu posso dizer, uma lembrança tão icônica que ele pode acabar fazendo coisas como o Amitabh faz, por exemplo, narrações de filme com a voz de Shah Rukh Khan. Então, assim, eu vejo um paralelo entre os dois, sim. Pode me chamar de maluca, Não, mas. você vendeu bem a sua ideia, parabéns. Uhul! Você falou, eu pensei, gente, ela tá maluca. Isso tá sendo É, gravado? você não me deixou explicar. Eu paguei de maluca pelos primeiros 5 segundos. Ó, agora eu vou fazer duas perguntas difíceis. Tá pronta? É, são feitas pelas pessoas ou você tá Não, tirando agora da caixa? não. Tô tirando agora pra gente finalizar de uma forma, botando o nosso na reta. Tá pronta? Tô, vamos lá. Vamos lá. Seus três piores filmes do Shah Rukh Khan. Peraí, que eu tô tremendo aqui. Dilse, Dilwale e Koila. Ah, acho que tá justo. Tá justo, né? Tá, meu Filma. bottom three é bem parecido com o seu, porque a gente é gêmeo. Na verdade, porque a gente evita os piores filmes do Shah Rukh Khan, né? Porque, sério, se a gente tivesse visto os filmes do começo da carreira dele, os. Não tão Perdeu, do pai. começo, né? Mas com certeza seriam eles. Mas no meu caso, Dilse, Dilwale e Anjum. Eu sabia que você ia falar onde. É, cara, não tem como não. Acho que tem filmes que fazem esse esforço para conquistar o seu coração no sentido contrário. E É. top 3. Três filmes favoritos do Shah Rukh Khan. Cara. Difícil demais. Muita coisa. Vamos lá. Vamos lá. Top 3 Shah Rukh Khan by Isabella. Om Shanti Om. Sempre. Paheli. E Kalhuna Ho. Não esperava por Pahele, mas ok. Eu amo muito esse filme. Meu top 3 Shah Rukh Khan tá um pouco difícil de decidir. Então vamos lá. Os que eu tenho certeza. Kuch Kuch Hota Hai, que eu falei o podcast inteiro. Meu favorito, com certeza, é Mein Hoon Na. Eu sempre fico muito emocionada vendo esse filme, eu gosto muito. Mas em terceiro, eu não tenho certeza se tem Kalhuna Ho ou Chak D. Vou explicar. É, Kalhuna Ho, eu acho que eu tenho uma relação um pouco mais afetiva, por ter sido meu primeiro filme durante, sei lá, uns 5 anos, que é meu favorito. Chak D, eu gosto mais enquanto filme, mas não me emociona tanto quanto Kalhuna Ho. Então, eu não sei bem em que pé fica, mas com certeza o top 2 seria Kuch Kuch Hota Hai e Mein Hoon Na. Eu acho que eu sou uma fã de Shah Rukh Khan um pouco mais clássica do que eu esperava. Tem essa noção também. É, tipo, de onde veio isso? Cadê o Eu me diazinho sinto da Gui ali no meio? uma forma mais aleatória. É, você é uma fã mais interessante, pronto. Não, eu sou aleatória. Agora, pior. Não, não existe isso. Eu ia falar o pior casal de Shah Rukh Khan, não existe isso. Não, não existe. Não Tá, então existe. vamos lá. Top 3, seus três casais favoritos do Shah Rukh Khan. Jesus. Acho que você é seu primeiro. Isso é difícil. Porque o que que acontece comigo? Eu vou precisar te dar uma resposta muito insatisfatória para essa pergunta. Pode dar. Eu não tenho um casal preferido com o Shah Rukh Khan. Eu também não. Porque. Não, porque simplesmente o que que acontece? A questão é o Shah Rukh Khan, entendeu? Eu vou imaginar, eu pensei assim, ah, pode ser a Rani, não. Pode ser a Kajol, não. Pode É, ser eu a achei que Rani, não. você ia falar Anne, mas pra mim também não fez muita diferença. Qualquer uma tá bom. É, eu sinto isso com o Shah Rukh Khan. Não importa quem seja o par dele, eu não vou estar ligando muito. Na verdade, eu acho que meu par favorito com o Shah Rukh Khan é Amitabh Bachchan e Mohabbatein. Eu acho que tá acima de todos os outros casais. Vamos definir. É. É isso, então. Eu não tenho um casal preferido com o Shah Rukh Khan, mas eu tenho um carinho muito especial. Vai entender porque isso é muito aleatório. Dele com a Aishwarya Por causa de Mohabbatein, não? e Devdas. É, eu não guardei ele com a Chuara em Devdas. Extremamente aleatório. O Shah Rukh não tem o que a gente vê em outros artistas, como por exemplo a própria Rani, o próprio Abhishek. O Abhishek não tem química com 95% das pessoas com quem ele Só faz com a papel. Arane. Só com a Rani, exatamente. Isso é um problema, não? Mas, é, sabe, o Seth também não tem química com quase ninguém, exceto com a Vidya. Então, problemas. Problemas ocorrem. O Shah Rukh não tem isso. Não tem. Agora, para finalizar a nossa parte e ir para as perguntas das meninas, qual é a sua impressão enquanto fã do Shah Rukh Khan? O que saiu para você dessa conversa toda? Que eu, na verdade, gosto dele muito mais do que eu achava. E não é apenas pelo fato dele ter me introduzido ao cinema indiano, mas também pelo fato de que ele fez por merecer. Nossa, isso. Fazer esse podcast tá me fazendo perceber que quando eu converso com um indiano que é fã de Shah Rukh Khan, ele começa a enaltecer o cara, ele talvez tenha um ponto de razão ali. Nossa, é exatamente a conclusão que eu acabei chegando. Eu comecei a fazer o podcast assim, bem baile da saudade. Vamos ser nostálgicas e falar da época que a carreira de Shah Rukh Khan era boa. Mas me trouxe muita coisa nova. Eu tô respeitando o Shah Rukh Khan muito como ator, pelos filmes antigos que eu te falei, né? Fiquei muito impressionada com a gama de emoções ali que ele consegue mostrar. E eu percebi que se a gente tiver uma boa vontade para olhar a carreira dele com cuidado, ele fez muita coisa diferente. O Shah Rukh Khan, ele foi ator, o Shah Rukh Khan produziu, o Shah Rukh Khan foca em desenvolver os efeitos especiais, né, para o cinema indiano melhorar como um todo. O Shah Rukh Khan, nos últimos anos, ele fez romance, ele fez filme de gangster, ele fez um filme que ele brigava com ele mesmo, ele fez Masala, ele fez ação, ele tá fazendo muita coisa. O cara tá tentando, sabe? Sim. E tá tudo bem você tá tentando, ainda mais em entretenimento que você nem sempre vai acertar, sabe? Você nem sempre vai bem. Mas a gente às vezes fica com essa visão um pouco restrita por a gente ter dado azar de pegar a fase ruim do cara. Mas se a gente tivesse pegado o Amir Khan pré-Lagan, que foi a fase que tudo tava dando errado para ele, a gente ia estar reagindo da mesma forma como a gente reage ao Shah Rukh Khan hoje. O Amir sempre Sim. faz a mesma coisa, o Amir não tá fazendo filme bom, o Amir não tá tentando inovar. Então, assim, agora, assim, eu já vinha disposta a dar mais chances pro Shah Rukh Khan desde que eu vir aí, Dear Zindagi, eu vi que o cara realmente estava se esforçando para fazer uma coisa legal. Mas agora eu tô vendo que a gente realmente estava sendo injusta. E eu quero pedir desculpas publicamente ao Shah Rukh Khan, que com certeza ouve o nosso podcast. Exatamente. E entende português também. É, com Desculpa. certeza. Inclusive Desculpa, Xara. aprendeu para ouvir o nosso podcast. E agora vamos para as perguntas que a Isa tá doida para responder desde ontem. Meu Deus, eu tô aqui em coisas, porque eu já li. Ah, eu quero muito. Ó, Prossiga, vamos lá. mas eu vou começar com a primeira coisa que eu vou falar. Todo mundo queria podcast sobre Shah Rukh Khan. Chegou na hora, praticamente ninguém mandou pergunta. E Não é mesmo? acabou sendo bom, porque aí eu forcei a Aline Carneiro a mandar pergunta e ela mandou um monte de pergunta difícil. Então, assim, dá pra fazer um podcast só com as perguntas da Aline. Mas a primeira, assim, vamos homenagear a primeira pessoa que mandou pra gente, que foi a Lohane. Eu falo com a Lohane mais no Twitter do Divaniano, mas ela mandou pelo Instagram. Na verdade, foi um comentário. Ela falou: Shah Rukh Khan perdeu a mão com os últimos filmes, mas eu continuo amando e venerando. O desapego não chegou por aqui. Não perca fé. Eu acho que quando eu vi Dil Valle, a Lohane comentou no Twitter na época, porque eu fico falando malzão, assim, quando eu tô vendo o filme todo dia. Eu fico lá no Twitter contando, assim. Se o último que ela viu foi Dil Valle, realmente eu entendo a dor. É, eu acho que ela tá com a mesma impressão que a gente tinha antes de fazer todo esse podcast. Nossa, exatamente isso que eu fiquei aqui pensando, que assim, ela falou, ah, perdeu a mão. Não, a mão tá ali. Só tá tentando coisas Escute. novas. Exatamente. Agora vamos para do Facebook. Foram na página do Divaneando. Aline Carneiro, nova ídola de Isabela. Com toda certeza. Ó, primeira pergunta. Não acham que a fase Radha, Rahu já deu e o rei tem que tentar voos mais ousados, como o papel dele em Iraís? Claro, não tão ousado como essa história de interpretar, não. Mas vamos lá, Iva, o que você acha? Já deu? Ele tem que ousar? Ok, vamos lá. Eu acho que depois de tudo que a gente comentou aqui, a gente já chegou à conclusão de que ele ousa. Ele está Ele ousando. ousa, está usando e tem ousado durante toda a sua carreira. E aí eu preciso acrescentar uma opinião pessoal minha. Eu não vou me incomodar enquanto o Cherokee continuar sendo Irarro. E eu acho que eu falo isso em nome de muitos fãs do Cherokee. Não sei se fala em meu nome, não. Não, não, não, não, não. Não estou falando É porque em agora que todos ele os tá fãs. ficando mais velho, eu não sei. Não sei se eu tô lidando bem com isso. O que que eu queria dizer com isso? Eu reassistindo Rabne, como eu reassisti recentemente, eu percebi o quanto eu sentia saudade desse lado no Shah Rukh Khan. Então, Ah, assim, sim. ele ressuscitar esse lado nele nunca vai ser algo que vai me desagradar. Mas ele precisa saber fazer isso de uma forma que não fique forçado. E que seja Que é adequado o... à idade, à fase dele, né? Que é o caso de Jab, Tuck, Head, Jump. Foi forçado. É Não tem que verdade. ser assim. Por exemplo, o que ele fez com a Kajol em Deal Valley, se fosse num bom filme, era isso. Exatamente. É. Era. Então, eu Ele. concordo com a Isa. Eu acho que ele já tá usando. Só que a gente pode não estar gostando das escolhas que ele tem feito. Eu, sinceramente, não acho nem que são as escolhas. Eu acho que as direções não estão tão legais assim. Mas, é realmente, eu acho que se fosse antes do podcast, eu daria outra resposta. Agora, depois, gente, o cara foi gangster, tá sendo anão. Fez romance, fez Marsala, fez ação. Eu acho que ele tá fazendo mais diferente com a vida dele do que eu e a Isa fazemos com a nossa juntas, né? Então. Eu tenho certeza É disso. um absoluto. O cara teve um bebê, um filho com barriga de aluguel, gente. Tá usando. Não vou falar nada sobre isso. Número dois, Dois. número dois, eu vou ler. Vai. Até que ponto interpretações muito boas do nosso King Khan, como foi Insano de Fan, foram prejudicadas por direção e roteiros pouco consistentes? 100%. Muito boa. Eu acho que a pergunta em si já foi uma resposta, né? Para mim também. Foram prejudicados. Foram. É isso. Foram É isso. completamente prejudicados. Assim, vamos tentar elaborar um pouquinho. É, em Fan, a direção foi muito ruim e eu acho que eu comentei isso até em Fan, né? Aquela questão do roteiro mudar Sim. muito do nada na segunda metade do filme. Então ali o roteiro foi muito ruim. Mas até filmes que são um pouco mais simples, tipo o próprio Jab, Harry Met Sejo, que é um filme de romance, que o Shah Rukh Khan nada de costas de boa nesse tipo de filme. O roteiro ser tão ruim e a direção tá tão perdida estragou completamente um trabalho legal que o cara tava fazendo. Até Irais, que é um filme assim, é. É porque as pessoas já olham o Shah Rukh Khan comparando ele com ele mesmo, né? Mas não foi um filme que fracassou. Foi um filme que passou ali da cara do Sam Croft, deu tudo certo. Eles fizeram festa de comemoração, mas realmente não conseguiu o dinheiro que o Salman tá fazendo ou que o Amir tá fazendo. Mas. Assim, para um filme com uma direção que ficou tão cansativa, tinha uma hora que em Iraís você nem entendia mais o que estava acontecendo, ou por que que estava acontecendo, até que tá indo bem, assim. Então, assim, eu acho que ele tá sendo atrapalhado por direções e roteiros ruins, mas mesmo sendo atrapalhado, ele tá tendo uns resultados bons, né? Sim. Eventualmente aqui e ali surge alguma coisa para nos dar uma felicidade, né? Eu acho que o último filme bem dirigido dele foi Dirzindagi. Que não à toa foi dirigido por uma mulher. Oh, girl Inclusive, power. eu acho que é diretora de English Vinglish, sabia? Vou até olhar o Wikipedia. Que também é outro filmaço, né? É, se for, vou amar essa mulher para Hip sempre. de Ela mesma, diretora de English Vinglish. Ai, que mulher. Então, próxima Por pergunta da favor, leia número Aline, 3, que porque é é meu coração. a Iva, eu acho que esse podcast foi todo pra Iva responder essa pergunta, basicamente. Que é. Eu tenho certeza. Seria Ranveer Singh o novo Shah Rukh Khan? Eu vou responder, por favor. Vai, Eu Isa. preciso. E a minha resposta será a seguinte: Ai, meu Deus. Tô até nervosa. Ranveer Singh é o novo Ranveer Singh. Por quê? O que que eu quero dizer com isso? Você não pega um cara. Olha, eu de novo, você vai querer me bater. Você não pega um cara como Raj Kapoor e fala que Rishi Kapoor foi o novo Raj Kapoor. Até porque não foi. Porque eles fizeram coisas completamente diferentes. Sim. Você não vai pegar Shah Rukh Khan e falar que ele foi o novo, sei lá, diz alguém aí, como é que é o nome daquele cara horroroso que fez o primeiro Devdas? Dilip Kumar, respeita, hein? Ok. Você não vai pegar Shah Rukh Khan e falar que ele foi o novo Dilip Kumar. Não, ele foi um cara uma estrela tão massiva que ele foi o Shah Rukh Khan. E eu acho que o Ranveer, ele tem um potencial enorme de ter essa perspectiva para ele, de ele ser o Ranveer. Não vou compará-lo com ninguém. Ele não, porque você dizer que ele é um novo alguma coisa, na minha concepção, é você dizer que ele é mais do mesmo. E eu acho que a última coisa que ele é essa, ele não é mais do mesmo. Interessante. Eu acho um pouco difícil essa pergunta. Na hora que eu li, eu não soube muito o que pensar e eu continuo não sabendo. Então vou falar o que eu pensei até o momento. Eu acho que são épocas muito diferentes e em termos comerciais é tudo muito diferente. A economia no cinema indiano tá toda muito diferente. Então, assim, você pegou uma época ali que foi os anos 90 em que os cães bombaram. Estavam os três ali na crista da onda, fazendo muitos negócios, fazendo 55 filmes por ano. Hoje em dia isso não é mais uma realidade. E os frutos que eles estão colhendo hoje, né, a quantidade de dinheiro surreal que eles ainda fazem com seus filmes, vem muito dessas sementes que eles plantaram ali nos anos 90. Eu não sei se hoje em dia esse negócio sustenta. E quando eu digo que eu não sei, é porque, ah, eu não quero opinar, não, eu não tenho dados sobre isso. Eu não sei se é possível alguém hoje em dia, né, criar esse tipo de tradição que eles criaram. Porque o que que acontece? Primeiro que o Ranveer Singh tem muito menos tempo de carreira que essas pessoas, né? Então, nem é uma comparação muito justa. Mas, Muito menos, assim, o Ranveer Singh tá na crista da onda por causa de uma pessoa chamada Sanjay Leela Bhansali. com toda certeza. Ele, os filmes dele, fora do espectro ali de Sanjay Leela Bhansali, não foram tão bem. O que que ele fez? Ele fez Lutera, fez Kill Bill, Gondei. que foi o primeiro, Gondei, teve esse Befikre, tudo que ele tem feito... Horrível. Horrível. Tudo que ele tem feito nos últimos anos, longe do Sanjay Leela Bhansali, não tem dado esse retorno todo. Então, ele não tem essa coisa transdiretor que os outros atores têm. Que independentemente de com quem eles estivessem trabalhando, eles estariam dando muito dinheiro. O Ranveer ainda tem que construir uma imagem mais forte. Assim, ele tá muito bem, parabéns. Eu acho que no momento ele é o ator jovem de maior sucesso, né? Comparado com os outros. Acho que vem ele depois, talvez, o Varun. Mas ainda falta muito para ele construir ali uma. Eu vou nem falar só de Uma uma cadeia, imagem, né? gente. Eu acho que não é nem só uma imagem. Para ele constituir ali uma base financeira, para ele ser um ator que você coloca seu dinheiro, com certeza vai dar um mínimo de retorno. É, eu acho que ele tem essa ideia promissora nele. Eu acho que ele tem potencial muito promissor nele nesse sentido. Mas realmente é necessário ainda um grande caminho para isso acontecer, porque enquanto você estava falando isso tudo, eu estava até pensando numa coisa. Muitos anos atrás, Carol, nós fizemos um post no nosso não tão falecido blog Kabi Kabi Bollywood, em que a gente fazia nossas apostas, né? Quem são os atores que vão Meu crescer? Quem Deus, é não... verdade. E ficou provado que eu não sou uma pessoa muito visionária. Não, eu lembro que eu falei assim: Anushka Sharma, Isa, Aditya Roy Kapoor. Eu tenho até medo do meu dedo podre. Eu tenho até medo do meu dedo podre para falar dessas coisas. Eu tenho até dó de, tipo assim, esse podcast mudar o futuro do Ranveer e passar uns 2 anos e ele se tornar um ator esquecido. É verdade. Então, a Isa, ela não aposta no Ranveer. Não tem nenhuma Eu vou aposta. dizer aqui que eu acho ele um rapaz muito talentoso. Não vou apostar nele, não, que É. isso. Porque a nossa grande aposta é a Aditya Roy Kapoor. Você pare. Desculpa. Tem mais Raquel. uma pergunta depois dessa? Tem, a Raquel mandou Ah, antes. peraí. Última pergunta, que na verdade não é uma pergunta É um comentário. da Raquel, é um comentário da Raquel CR. A Raquel diz: acho que perdi o bonde, mas você não perdeu o bonde, minha querida. Seja O bem-vinda. bonde está aqui, Raquel. Você é o bonde. Que isso? Queria ver Charu fora de bode, arriscando um lugar que não seja confortável. Talvez fora de casa ele poderia encontrar algo desafiador. É, mais uma vez mudamos de opinião. Mas É. é uma questão até para mim, antes de gravar o podcast. Eu acho que é uma autocrítica. O que que a gente está esperando que ele faça? De verdade, o que que é algo diferente? Já vi. Não, tô brincando. Eu acho que a gente está esperando que ele faça sucesso. É, basicamente. Não, não, não. Vai, quando ele fez sucesso com o Chennai, ainda assim as pessoas reclamavam. Mas assim, de verdade, eu não sei mais do que a gente está falando. Em termos de. É um gênero, é um tipo de filme, é um tipo de casal, é um tipo específico de romance. O que que a gente está esperando que o Shah Rukh Khan faça? Eu não sei mais. Talvez uma coisa Porque. meio Amir Khan. O que que é uma coisa meio americana? Eu acho que o Shah Rukh Khan tem uma carreira muito vasta e diversificada. Mas toda vez que eu assisto o Shah Rukh Khan, eu vejo Shah Rukh Khan. Ele pode estar fazendo um papel em desempenhando e mudando o que ele é nesse papel. Mas eu ainda assim vejo Shah Rukh Khan. E isso é algo que, por exemplo, atores como, mencionando o Ranveer Singh, já nos trazem uma coisa diferente. Por quê? Você viu filmes com o Ranveer em que ele era água e em que ele era o vinho. Se você pegar Padmava, o último grande dele, ele não é o mesmo Ranveer que ele Então, foi gente, em a gente pode outro estar filme. esperando um vilão do Shah Rukh Khan. A gente pode estar esperando ver um filme em que a gente olha para o Shah Rukh Khan e pense: meu Deus, esse é o Shah Rukh Khan. Pode Tipo, eu ser. não tava nem reconhecendo. Talvez seja isso, eu imagino. Mas isso é uma questão de filme ou uma questão de atuação? De atuação. Com certeza. Então, talvez ele ter feito diferente dentro das coisas que ele já fez nos últimos anos. Mas de uma Sim. forma nova. É porque eu acho que o Shah Rukh se baseia muito no fato dele ser o Shah Rukh. E ele sabe disso. Com Então, certeza. ele dá para as pessoas o que elas querem ver, que é ele. Então, isso faz com que muitas vezes, por exemplo, se fosse um outro ator no lugar de Shah Rukh fazendo talvez Dear Zindagi, ele tivesse uma postura completamente diferente e você não enxergasse tanto Shah Rukh naquele personagem. É porque a gente não trabalha com cinema nem com teatro, então é difícil nomear as coisas, né? Mas são aquelas coisinhas na atuação que a gente já conhece, né? Os cacoetes. Jeito. É, então, o jeito de falar, o jeito de olhar, as inflexões de voz, a tremidinha. Isso, Fermi. É, O de sorriso. repente é isso. Ele se despiu um pouco mais dos vícios dele, né? Dos vícios de atuação. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se ele fizer isso, vai dar errado. É, eu Porque também tô essa é achando. a fala dele. Sinceramente, eu não sei mais o que esperar. Antes, quando eu falava isso, né? Que eu queria que ele arriscasse, saísse do lugar dele de conforto, eu, há anos, assim, eu falava exatamente dele fazer menos romance, né? Só que ele parou de fazer, não parou, mas ele tem feito menos romance e mesmo assim eu não achei legal. Então eu concordo com a Isa. Eu acho que no momento tem mais a ver com a atuação do que com as propostas, com os papéis que dão para ele. E eu fico pensando assim, ah, os filmes. A gente sempre acaba comparando com a Mira, eu não acho uma comparação justa, mas tá. Não, não é. É, eu não consigo imaginar o Shah Rukh Khan fazendo os papéis do Amir. Eu também não consigo imaginar o Amir fazendo os papéis do Não. Shah Rukh Khan. É cada um no Nem seu de longe. quadrado. Mas. É, eu não sei, gente. Sinceramente, eu não sei o que eu tô esperando do Shah Rukh Khan. Eu acho que desse podcast eu saí só esperando que ele seja feliz e faça sucesso, porque tentando ele tá. É, eu saí esperando que ele faça mais participações em músicas, porque eu adoro ficar vendo os clipes, então. Eu quero que ele seja feliz, porque ele já me fez muito feliz. Então, né? Vamos ser Exato. recíprocos. E ainda faz, porque o senso de nostalgia é muito gostoso. É. O trabalho antigo dele não morreu, né? Tá aí ainda. Não, não. E vai ser sempre aquela sensação gostosa de voltar para casa, né? Assistir uma coisa antiga dele. Então, Isa, pra finalizar, uma dica de um filme do Shah Rukh Khan pra pessoa ver hoje. Se você nunca viu Um Chantilly, por favor, veja o mais rápido possível. É, eu sei que eu vou me arrepender disso, porque não vai ter outro episódio sobre o Shah Rukh Khan, mas eu indico o Bazinga. Porque acho que não é o que a pessoa esperaria ver do Shah Rukh Khan. E me fez muito bem, como fã. Então, ótimo. Duas vertentes aí. Então a gente encerra esse podcast com o desejo que esse Shah Rukh Khan continue sendo feliz, de que ele continue tentando, porque agora a gente reconhece que de fato ele está tentando nos últimos anos. A gente quer muito ouvir os feedbacks de vocês, então comente no Mania de Bole, comenta no Divaniano, nossas páginas no Instagram, onde a gente tiver. Vocês mandem comentário que a gente lê, a gente se diverte muito. Eu acho que tem que dar o que falar. Por favor, criem uma polêmica em cima disso, mesmo que seja para discordar de tudo que a gente já falou. Deem temas também de sugestões para os próximos podcasts. A gente vai tentar gravar com um pouco mais de frequência. Então, considerando que a gente está gravando um por ano, um pouco mais de frequência pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa antes de 2019 já consta, né? Exatamente. Você encontra a Isa no blog Mania de Bole, que também tem página no Facebook. Me encontra no Divaniano, que tem página no Facebook. E no Instagram, e você encontra nós duas no kabikabibollywood.blogspot. Não, não é esse o endereço. No kk-bollywood.blogspot.com. Foi um prazer, foi divertido pra caramba. Eu não posso nem dizer como foi bom fazer esse podcast. Me De surpreendi, de verdade. Me verdade. surpreendi muito e ansiosa para que essa ideia colhe e vocês gostem, e vocês sugiram que a gente faça podcast sobre outras carreiras de outros atores, porque vai ser sensacional. É, boa ideia, Isa. Então é isso, gente. Tchau, até o próximo, que esperamos que seja mais em breve. Cabial de Dana Kerner.